Jequit Móvel, som da Demi Lovato pra terminar aqui a edição. Foi energia máxima, foi uma hora direto na programação. Bom final de quinta-feira pra você. Vem aí, Estádio 97, é a sua melhor opção no trânsito, tá bom? A gente se fala amanhã, na sexta, às 14h, com a edição do Vibe. Vem todo aquele papo, toda aquela coisa toda aqui na nossa programação, tá? Fica ligado aí, bom final de quinta-feira e até amanhã. Toda sexta no Energia na Noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. À meia-noite. Energia. A Energia 97 vai te dar um sonho de consumo. O iPhone 6S. Para concorrer, fique ligado na programação e anote dois dias e horários que você ouvir o som do Walk the Moon. No dia 3 de maio. O primeiro ouvinte a entrar ao vivo no programa do Palhacinho pelo 32847097 e acertar os dias e horários que ouviu a música ganha na hora um iPhone 6S. O regulamento está no nosso site 97fm.com.br. Promoção e energia. Eu quero meu iPhone. Com o iPhone 6S, ai de você se não participar. Energia 97. Se você está procurando um carro novo, eu tenho uma dica para você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição que crítico nenhum vai botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Onix, o carro mais vendido do Brasil, só R$ 37.690. E taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com transmissão automática grátis. E taxa zero em 30 vezes. Entrei no Prisma e falei, é esse o carro. Chevrolet, até quem não esperava, vai se apaixonar. É só até sábado. Aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Robin Schulz. Energia. E Bozano, você já sabe, tem jeito de garoto e cuidado de homem. Porque desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente. Bozano foi até Metrópolis e Gotham e criou os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção e um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Não deixe de conferir Batman versus Superman, a origem da justiça. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 3078 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Música eletrônica é aqui. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Se você está procurando um carro novo, eu tenho uma dica para você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição que crítico nenhum vai botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Onix, o carro mais vendido do Brasil, só R$ 37.690. E taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com transmissão automática grátis. E taxa zero em 30 vezes. Entrei no Prisma e falei, é esse o carro. Chevrolet, até quem não esperava, vai se apaixonar. É só até sábado. Aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. E olha só, tem novidade da Brookfield Incorporações na Penha para você que tá querendo mudar, hein? É o Ilha do Verde. É um terreno único do tamanho de 4 campos de futebol. Tem bosque privativo, tem pista de caminhada, complexo aquático, academia, quadras e muito mais. É muito legal. Olha, apenas 2 torres com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, todos com suíte, hein? Você tem que conhecer, cara. Corre para lá. Conheça o stand na rua Manuel Leiroz, 400, próximo à Avenida Tiquatira. Tem um telefone para você ligar agora. Ligue, ó, 3181-6070. 3181-6070. Vá conhecer, é muito legal. Chega 5h30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Ih, pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa, bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá começando a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Agora em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também aqui em nome de BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome também aqui de Esser, construindo com valor. E também... em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra. É gol no ar, o Estádio 97. Opa. Boa tarde, amigos. E aí? Boa tarde. Alonso. Beleza? Tudo bem aí com os senhores? Tudo bom. Este A-I-O-A-I. E aí, seu Bento? Beleza? Bento! Bom, né? Tranquilo, né? Tamo aí, né? Fazer começar o quê, né? Na... como é que testa notícias? Microfone, hein? O... como é que testa microfone? Falando nele. Oi. Mas o que que tem que falar? Falando. Ué. Qualquer coisa? É que muita gente fica... Odete, Odete... Todo mundo fica aquele... teste um, dois, é... teste um... você fala qualquer coisa. Pode falar Odete? Pode falar o que quiser. Odete... pronto, tô me ouvindo. Pode falar o que quiser. E aí, Dodô? Opa. Tudo bem, Alvielinha? Beleza, né? Fazer gaúcha. O quê, né? Tá feia a coisa, hein? Fazer o quê, né, Dodô? Começar com quem tá de fora, hein? Parmeira, não, o Grêmio. É, eu ia falar o Grêmio, mas... tô brincalhão. Ah. Olha, Domérico, o Parmeira hoje já, o Fabrício já tá lá. Tá lá já? Lá, já bateu em alguém já, não? Não, já chegou alguém lá. Já? Ah. Fabiano só na semana que vem. Certo. É, o Parmeira aí que deve ir pro interior, fazer aquele retiro, né? Aquelas férias. Certo. Enfim, é isso aí do Parmeira. Tem muita coisa, não, né, seu Bento? Tem muita coisa. O Vitor Luiz foi emprestado pro Botafogo, foi, né? Lateral Botafogo. Né? Vitor ruim. O Gabriel rescindiu. Não era ruim, não. Eu gostava do Vitor. Ah. É, jogadores da base, vão subir alguns aí. Certo. O Parmeira, tá tranquilo. Só isso, seu Bento? Férias, né? Pra o quê do Parmeira? O Parmeira que é o Tchotchô. Quem? Quem é? Tietê, ou sua velha. Tietê, velha mula. Quem que é o Tietê? É o Tietê, Gustavo Lima e você. Então, Domênico, o Corinthians também tem interesse, aí. Tanto no Tietê, quanto no Camacho, quanto aquele, o Bruno lá, o atacante Bruno, também. Bruno Paulo. Mas é que tá, de fato, Domênico, eu não posso falar com 100% de certeza que são bons jogadores. Contra o Corinthians jogaram bem, todos. Então, mas como é que você vai, né? Mas como que a gente vai chegar e avaliar e falar, ó, os três aí são bons jogadores? Esse Camacho foi aquele que passou pelo Botafogo já também, não foi? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Foi que ele jogou? É. Mas, velho, entendeu? Às vezes os caras funcionam bem no conjunto, não dá pra você falar, né? Não dá pra você afirmar que o cara vai jogar bem. O Palmeiras não disputa jogador com ninguém. O Palmeiras compra sempre. Não tem disputa. Se quiser, vai levar. Ah, mas é isso que tem acontecido, né? É, ultimamente, né, vó? É Siqueira. É Vieira, vó. Vieira. Ô, Jojo. Fala, a gauchinha aqui fica mandando os emotijons, né, no grupinho que a gente tem. Ah, ontem tava quietinha. Caiu, né, vó? Chupa. Nem eu casa acho, ganha. Acho difícil, vó. Chininho. Como pro limbo, acho. Tá rindo, né, fala véio? Do Grêmio, então, ó, seu Bento. Já que tá aqui o gremista. Grêmio ontem tá louco. Carinha de loser aí, ó. Chupa, otário. Cara, eu vou falar um negócio. Você acha que não tem? Que a gente conhece. E o mano que xingou o Vieira ontem no grupo. O mano é um trouxa. Coloquei ele no lugar dele. Fala aí. Agora, o Domênico, isso que o Bento tá falando é verdade, cara. Quem lembra, semana passada eu falei aqui, eu preferia pegar River ou Boca, mas não pegar o Rosário Central. Nossa, falou. Bom time, viu? Cara, os caras são bons e assim, é um comprometimento dos caras, bicho, que os caras correm, é um negócio absurdo. O Palmeiras ganhou aqui e empatou lá, não perdemos. Não, o Palmeiras se mandou. Mas aqui foi na sorte. Mas aqui foi aquela loucura. Foi na sorte. E ontem foi igual, Dodô. O Grêmio passou pelo mesmo apuro do Palmeiras, só que não conseguiu fazer gol. É. Eu acho que já foi, Dodô. É? Já. O Grêmio não ganha lá. O Grêmio precisa ganhar lá. Não ganha. Não, não ganha. O Grêmio só precisa ganhar lá. Mas o ano passado, Cruzeiro e River não foi igual? Aí o Cruzeiro virou depois? Ou, o River? Ou, o River virou? Foi o Cruzeiro ganhou em Buenos Aires, então, e o River ganhou do Cruzeiro no Mineirão. O Grêmio precisa ganhar de 2-1. Ou 2-0, porque 1-0 vai pra pênalti. Isso. É. Complicado, hein? Mas assim, ó, Domênico, não é justificando nada, porque foi uma coisa ridícula. Mas assim, se acadelou. Mano, Vieira, posso falar? Pergunta, que é acadelado. Oi. Agora a pergunta mais técnica. Técnica, né? Manda. O Roger também deu tchau, né, no Campeonato Gaúcho. Deu, é. E assim, tudo indica que deu tchau no Libertadores. Ele continua? Eu acho que sim. Eu acho que o problema não é o Roger, cara. O problema é que assim, ó, o Grêmio só tem jogador bonzinho, cara. Como assim? Só um jogador bonzinho. Tá ontem você foi jogar. Ô, Domênico, ontem o Grêmio foi jogar contra o O problema é a camisa que não pesa, né? Pesa mais do que a tua, um trouxa. Dinho ali no meio, né? Um Dinho. Exatamente, Ben. Pra dar uma porrada. Oh, o meu zagueiro é loirinho de olho azul, de barba feita, velho. Eu vi a entrevista do jogador do Grêmio. Você viu? Juliano, né? Bressan, Marcelo Groy, Rami, é tudo modelinho, velho. Mas a Alemanha foi campeão mundial, só tem gostoso, só tem olho. Falava disso com a Domênico outro dia. Ô, Domênico. Falava comigo? Não, só tem homem bonito lá. Falava o Canso aí, ó. Ô, Domênico, os caras têm escrito canalha na camiseta. É. Tarreta canacha, tá escrito na camiseta deles. E os caras, tudo cara de mal, mastigando o bife cru, Domênico. É, e complicou. Eles chegaram lá e engoliram o Grêmio, cara. É. Mas foi ridículo. Tem um zagueiro pela esquerda, o tal do Pinola lá. O cara é desse cara, velho, tá medo, hein? O que ele chega, velho, na bola? Pinola, né? Ele chega onde vem primeiro, velho. O que vem é bola ou perna, ele bate. Tá aí, Domênico. Aê, fala do Santos aí, seu bando de trouxa. Aí, trouxão. Joga Deus contra quem na Libertadores, ô trouxa? Final, seu babaca. Vai te catar. Olha, é, olha, você tá de férias já. Olha o jogaço hoje, Santos e Santos, AP, lá na Vila Belmiro. Hoje? É, hoje. Uma cara de nojo que fez o bar. O jogo foi 0-0 lá, o jogo lá, lá em AP. Cuidado em perder esse joguinho, hein? É. E hoje eu vou dar a escalação aqui, é o time que entra em campo hoje do... Vamos lá, põe aí. Vai, Vanderlei. O Vanderlei, que é o maior goleiro do Brasil, né? Igor. Isso é bom, eu não conheço, mas é bom. Luiz Felipe. É bom, acabou de chegar, zagueiro novo, é evidente. Lucas Veríssimo. É, esse é escritor também. E Caju. Caju lá atrás esquerda, bom. Ah, tá na web aí, ó. Ah, vamos lá. Tem que acessar o endereço que eu não sei qual é. É 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você não sabe o endereço, é um trouxa também, tá ouvindo Leandrinho. O programa há quanto tempo? Oi? Leandrinho. Não fala 5 ou 20 não, hein, ô trouxa. Leandrinho. Não tem Leandrinho na escalação, você tá errado, hein, ó. Tá errado, você errou, hein. Aqui, ó, tá Leandrinho aqui, ó. Aquele que era do Palmeiras? Não, não pode ser. Não. Ah, esse cara aí tá no Curitiba, esse Rafael trouxa. Rafael Longini. Isso é bom, barbudo. Tá aqui o Longini? Tá. É, Ronaldo Mendes. Ah, né? Isso é o Rafael Pertini. Tá aí. Ah, olha aí. E o Elano. É Elano que se aprende. É. Elano. E na frente, Paulinho. Boa. Boa, gostei. É. Paulinho. Não tá aí, não? Quem tem o Paulinho. Tá Paulinho ali na frente. Tá aí, tá em cima, lá, ali, ó. Tá ali, ó. E na frente, Paulinho. E o Joel Cruel. Joel Cruel, isso aí. Eu gostei, tô ganhando. Por que o Igor não tem foto? Eu vou falar, o Igor... É novo é ainda. É porque é surpresa, né? É o jogador Kinder Ovo? Eu sou hoje o Dorival, eu faço um misto. Pego metade do outro time, põe o do Santos pro outro lado pra dar uma equilibrada. Igual quando você tá jogando com os amigos, pega os melhorzinhos. Isso, passa o Longuini pra lá, passa o Elano. Ó, posso dar a escalação aqui do pega outro Santos. Pega o Joazinho, alguém. Ó, manda do outro alguém, Santos, vamos lá. Vamos lá. O nome é... vamos lá. Ainda já do que? Vixe, vamos lá. É... Peixe da Amazônia. Como? É isso? É o peixe da Amazônia, o Santos conhecido. É o Zé Maria, goleiro. Peixe da Amazônia? É. Aí vem o Batata. Aí. Nossa. Dedé. Meu Deus. Jari e Cavalo. Cavalo? Passa o cavalo pro Santos pra não machucar ninguém. Esse cavalo joga onde, hein? Olha essa escalação, Domênio. Olha o meio campo. Pretão. Hã? É. Ai, que gostoso. Lessandro, com dois S. Lessandro. É. Não tem nem o A no começo, é Lê. Lessandro, Renatinho e Rafinha. Bom, Rafinha tudo bem, né? É, Renatinho também, né? É, Fabinho, Armando e Maranhão. É isso aí. É, tem um nome mais de... Né? O Armando joga meia no meio, né, o Rudy? Ajudou, trouxa. Fala, mano, fala. Deixa o mano falar, pô. Tá de brincadeira, mano. O que você quer, mano? Paulista aí, velho. É, Copa do Brasil, seu trouxa. Não, mas peraí, final do Campeonato Paulista entre Santos e Aldax, cara. É. A boa do Mercado. Quantos torcedores vão ter, mano? Não, até vai ter casa cheia, Vieira, mas sabe. Mas cheia quanto? Xoxa, 15 mil? Final xoxa. Xoxa, concordo. A final do Campeonato Paulista, no final de semana Paulo, aí, né? Deveria ter Corinthians e Palmeiras pra resgatar um pouco da história do futebol paulista. Exatamente. Com todo respeito ao Santos e ao Dax, que mereceram chegar aí, não tô falando que não mereceram, mereceram sim. Mas é um negócio totalmente diferente, Domenico Gato. Concordo, não é aquele negócio impactante. Volto a falar aqui, a final do Campeonato Paulista parece a Copa Rodoanel, ligando Osasco ao litoral. Estou de brincadeira. Comentário otário. Estou de brincadeira, velho. Copa Rodoanel é sacanagem. Ô, mano, é final do Paulista ou do interior? É, então, entendeu, vô? Mas cala a boca, sua velha escrota. Com relação ao jogo do Santos na Copa do Brasil, velho. O Santos só não engoliu os caras lá no primeiro jogo, Domenico Gato, porque o negócio choveu, e choveu de balde, velho. Ah. O negócio foi ridículo lá, não deveria nem ter tido o jogo, a chuva que caiu lá, mas o Santos vai engolir os caras aqui. Ô, mano, posso falar? Santos contra esse Santos aí, otário aí, copião, ele, ó, vai virar um 5x0 pelo tempo, o Santos original. É. Segundo tempo, faz 3 dentro e 3 fora, só pra animar o pessoal, entendeu? Já jogou artilheiro, já. Artilheiro, né? É legal. Jogo Vanderlei legal, velho. Foi atacante do outro. E vai, entendeu? O que você acha? Acho porcaria nenhuma. Pô, ninguém mais joga artilheiro, né, velho? Era tão legal. Bom, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Olha só, tá rolando agora o pedágio sem parar do Estádio 97, hein? Lá no Posto Shell, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, no número 266, no Jardim das Flores, em Osasco. Você vai passar por lá. Tá o Bernardo Veloso hoje lá, tá certo? Você vai poder ganhar bonés, camisetas do estádio. Passa lá então, começou o pedágio sem parar no Posto Shell, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, no número 266, lá no Jardim das Flores, em Osasco. É o pedágio sem parar para você que tá indo para lá agora, hein? Para você que tá pensando aí, pode e corre para lá, tá bom? Estádio 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome também de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, aproveite. Em nome de impermeabilizantes, Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. E em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E agora, com uma promoção bacana, eu vou trazer para você... Ah, Pirelli é sensacional, hein? Pirelli tem a promoção Seja Original Pirelli. Vamos falar de Pirelli. Promoção bacana, aproveite. Você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3. Olha que legal. Oh, é isso mesmo. O quarto pneu sai grátis na faixa, no Vasco, na Ponte Preta, seu Bento. É isso mesmo. Na faixinha, ó. Só a líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter aí o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite, hein? Aproveite porque essa promoção é imperdível, hein? Seja original, comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Só podia ser mais uma da Pirelli. E agora o Mano vem com um recado também, né, Mano? Vamos falar de Zoom. Opa, vamos lá, Domenico Gato. Atenção você, ouvinte do Estádio 97, hein, moleque? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Não tem pegadinha não, você não vai ter que preencher aquele cadastro enorme, sabe aquela coisa lá entediante? Não tem isso não, cara, garanto pra vocês, é rapidinho, rapidinho e não tem conversinha fiada não. Você ganha R$5 de crédito no seu bilhete único, cara. Olha só que presentaço, hein? baita presente da Zoom pra você. Agora você vai perguntar, você vai falar, mano, o que é o cartão Zoom? Zoom, cara, é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá legal? A Zoom tá aí pra revolucionar o mundo, cara. Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Você nunca mais vai pegar fila na sua vida, cara, jamais. Você vai colocar crédito aí na hora que você estiver vendo a novela, conversando com a tua mulher, enfim. É top demais. Nunca mais você vai pegar fila pra colocar crédito aí, reabastecer de crédito do seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu soletro pra você, tá bom? Ó, Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mana no final, tá legal? Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilhete único. E lembrando também, Domênico Gato, o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com Zoom, não é que ele vai concorrer, não. Ele ganha. Ah. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Show, hein, mano? Vai gastar como quiser. É isso aí, mano. Presentaço, hein? Boa! Estádio 97. Estádio 97 também em nome de Esther. Fala de Esther que o Sombra chegou aqui. Beijinha, vai! Ô, meu menino, o que é que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é Esther que você quer. A Esther oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esther também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esther já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Esther. Tenho certeza que você também vai querer um Esther. É Esther que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esther. Muito bem, é isso aí, narigudo. Muito bem, seu Estádio 97 de Energia 97 FM. Também no oferecimento de Chevrolet. Se você tá procurando um carro novo, eu tenho uma dica pra você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição pra crítico nenhum botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Olha, Onix, o carro mais vendido do Brasil, a partir de R$ 37.690 e taxa zero em 30 vezes. O Prisma 1.4 com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. Eu vou te falar uma coisa, hein? Entra no Prisma, cara. Você entra, vai falar, esse é o carro. Até quem não esperava vai se apaixonar. É só até sábado, então aproveite. Consulte as condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor, seu Bento! Do tricolor agora. Coringão, ah, chamou o Coringão. Vamos lá, Bento. Você faz o um programa sem fone, seu Bento. Me quebrou aqui. Quebrei você agora. Essa parada aqui. Ah, meu Corinthians é isso aí, né, mano? Eu trouxe lá o empate. Não teve aquela pressão monstra do Nacional também. Mas vai decidir em casa. É que é o problema. É. Decidi em casa, né? Com isso tem aquela síndrome do mata-mata lá na Arena. Acabou isso daí. Acabou não. Acabou. Passar primeiro pra... É uma tradição já. É tradição. Não, mas vamos o... Vamos aguardar, né? O Roberto, ele fez várias... fez, não. Fez sim. Fez não, várias não fez. Desintoxicações de terreno lá. Ele pagou pra pai de santo, pra padre, pra pastor, pra... Enfim, todas as religiões ali. Um representante foi lá e fez uma oração aí pra que a zica termine. Não pode ser. É, foi sim, foi sim. Oh, mano. Inclusive, Domênico Gato, ao invés de cal cercando o campo, tá certo? Fazendo marca do pênalti e tudo mais, será de sal grosso, cara. Sal grosso, será mano. Sal grosso ao invés de cal. Que é pra tirar a zica de vez, velho. Mas é verdade, mano, é verdade. Fala aí, Beto. O Romero tem que ser titular no próximo jogo? Olha, Bento, eu acho que dois jogadores aí poderiam deixar o time titular. Eu acho que na próxima partida, inclusive, cogita-se até a possibilidade do retorno aí do Giovanni Augusto. Caramba, rápido, hein? É... E se ele não tiver apto, porque o Tite disse que ele vem se recuperando aí cada dia melhor que o outro, ele falou que ele tá, inclusive, antecipando algumas etapas, a recuperação dele tem sido rápida, mas o Tite ainda tá um pouco receoso para não tomar uma decisão precipitada e não prejudicar o jogador. E, consequentemente, o Corinthians aí no decorrer do ano. É, mas existe a possibilidade também da inclusão aí do Marquinhos Gabriel nesse time de titular do Corinthians. Porque o Marquinhos Gabriel, para quem não sabe, ele já está inscrito na Libertadores. Tá. Ele não viajou na última partida porque ele ainda está precisando fazer um trabalho de fortalecimento muscular. Ele estava bem abaixo dos demais. O cara estava jogando futebol árabe e você sabe o parâmetro do futebol árabe, né, mano? É, mas o Marquinhos Gabriel, mediante a situação, tá certo? Diante disso que está acontecendo aí, alguns jogadores do Corinthians aí não podendo jogar, outros que estavam bem agora já não estão mais também. O Marquinhos Gabriel já pode jogar na próxima partida, dependendo do que acontecer no meio de semana aí, o que o Tite resolver aí nos próximos treinamentos. Mas eu acho, Bento, sinceramente, que hoje, tá certo? Eu, se fosse o Tite, eu tiraria o Luca, porque o Luca não tá bem. Eu colocaria o Romero, que o próprio Tite diz aí a respeito aí do mérito, que o jogador, o campo fala e tudo mais. Hoje, o Romero, ele tem jogado muito mais do que o Luca. Mesmo sabendo que o Luca tem potencial, que é um bom jogador, o Romero tá melhor que ele. E outro jogador, que aí eu acho que se não puder jogar nem o Giovanni Augusto, nem o Marquinhos Gabriel, um cara que poderia entrar no lugar do Alan Mineiro é o Marlone, pra fazer aquele lado de campo. Já que o Tite colocou o Rodriguinho pra fazer aquela função ali que vinha desempenhando o Guilherme, jogando ali atrás do André, eu colocaria o Marlone pra jogar nesse próximo jogo. Tem algumas alterações aí que eu acho pertinente também, ô Bento. Por exemplo, o Iago, por mais que ele não tenha comprometido ontem, eu acho que o Balbuena hoje é mais zagueiro que o Iago, tá certo? Ainda mais que esse problema de doping e tudo mais, eu não sei até que ponto que o cara não tá abalado. Tá, você nota não, que o cara tá abalado. Não tá, não. Você nota. Não é nítido assim da forma como você tá falando. O cara entra meio cabisbaixo. É, e o outro, Bento, por exemplo, lateral esquerdo, eu acho que o Guilherme Arana poderia ser titular no lugar do Endo. Mas eu entendo também... Como caiu o Wendel, hein, mano? Não, não caiu. Eu tô falando sério, gente. Ai, ai. O Guilherme Arana, eu acho que é um jogador que no decorrer do ano, ele pode ser que assuma a titularidade. Hoje, eu até entendo se o Tite não sacar o Wendel, se não sacar o Iago, porque o Tite, ele não gosta também de querer meter o pé pelas mãos aí, de querer fritar o jogador. Porque quando você saca o cara assim, dessa forma, muitas vezes o jogador também faz beijo, o cara faz birrinha, fala não gostei, enfim... O Tite, ele não gosta também de meter o pé pelas mãos aí e prejudicar o jogador. Então, eu entendo aí até o posicionamento do Tite. Não entendo a forma como o Corinthians jogou ontem. Por mais que o Tite tenha adotado uma postura defensiva e tenha entendido, vamos lá fora, vamos empatar, a gente resolve em casa, isso eu respeito. O que eu não entendo e não gostei, Sombra, foi a postura como o Corinthians se portou em campo. A postura pela qual o Corinthians se portou em campo. Dois jogadores ontem do elenco do Corinthians, eu acho que entraram com o espírito de Libertadores. É que eu vi o jogo do Grêmio. Quais foram, mano? O Fagner e o André. O André, por mais que ele não tenha jogado bem, mas é um cara que não fugiu de dividida. Alguns jogadores do Corinthians ontem, o cara do Nacional via que a bola tava ali meio na prensa, pra chegar dividindo, o cara chegava gritando, o jogador do Corinthians virava assim, me assustado. Tá certo? Não quero citar nomes aí, mas alguns jogadores do Corinthians pareciam que se assustavam com o grito do jogador do Uruguai. Borrou? Tá certo? Não é que borrou, mas você vê quando o jogador já vai com um pé meio mole pra não querer dividir tão pesado, entendeu? Eu vi o comecinho do jogo, eu vi uma parte dos primeiros momentos, há 15 minutos e tal, falou um negócio, cara, o Nacional não é nenhum grande time, mas eu vou te falar, os caras fazem uma guerra ali. Então, mas os caras entram pra... É o espírito de Libertadores, mano. É o espírito de Libertadores. Os caras entram pra rachar. É o espírito de Libertadores. Os caras entram pra rachar. Por mais que você, às vezes, não tenha uma técnica, você tem que ganhar na superação ali, na vontade. É, o time do Corinthians, ali, em determinados momentos, eu via jogadores aí que a bola queimava no pé, mano. O Alan Mineiro, por exemplo, a bola queimava no pé. O cara pegava, dominava e tocava. Não queria ficar com a bola embaixo, sabe, fazendo aquele giro, rodopio. Talvez medo de uma chegada, tomar aquele totó no tornozelo, uma chegada um pouco mais forte, que os caras do Nacional sentaram marreta também. Os caras desceram a pedrada. Mas Libertadores é assim, gente. Libertadores é assim. O jogador não pode ser bunda mole. É, alguns jogadores do Corinthians, volto a repetir, com exceção do Fagner e do André, que os dois ali, se precisassem peitar alguém, peitavam. Se precisassem dividir uma bola mais pesada, dividiam. Agora, porra, jogadores do Corinthians ali, por exemplo, o Elias. O Elias é um jogador que eu esperava mais, sabe? Um cara aí maduro, um cara que representa ali dentro hoje do elenco do Corinthians, é um líder. Porra, é o cara que tem que colocar a bola embaixo do braço ali, teoricamente, falando de maneira... Talvez fazendo uma ilustração aqui. Tinha que colocar a bola embaixo do braço. E, mano, fala, deixa comigo, eu vou prender a bola. O Corinthians, de vez em quando, rifava demais, Sombra, e deixava a bola no pé do Nacional. Uhum. O time inteligente, quando tá jogando fora de casa, pra que você não se exponha, talvez da maneira como o Corinthians se expôs, rifando a bola, o Cássio em determinados momentos queria ligar contra-ataque, dando chutão. Velho, o Corinthians não precisava sair correndo atrás do Nacional. Não precisava. A menos que você dê um lançamento, tá certo? Como o Cássio tentou em inúmeras oportunidades ali, pra pegar um jogador no mano a mano. Caso contrário, Sombra, não precisa, velho. Faz a cera, toca a bola. Fica com a bola no seu poder, no seu comando. Você não deixa a bola no pé do adversário pra que ele trabalhe a bola e crie uma jogada de gol contra você. Faltou, eu acho que essa malandragem pro Corinthians, talvez, ou essa personalidade pro Corinthians, pra que o Corinthians tivesse talvez um pouco mais de posse de bola e não tivesse se exposto tanto da forma como se expôs. Aí você vai falar, ah, mano, mas pera lá. O Nacional não criou grandes chances? Concordo, não criou. Mas teve uma boa chance no primeiro tempo ali com o Nico Lopes, tá certo? Que ele acabou chutando pra fora. Teve no segundo tempo uma cabeçada ali que o Cássio acabou espalmando aí na direção do oponente ali. É verdade que o Corinthians não criou chance nenhuma? Não. O Corinthians, ele não deu um chute no gol que levasse algum tipo de perigo. Nenhum. O Corinthians parece que deu uma borrada. Mas, né? não foi borrada, não. O Corinthians, ele se predispôs a fazer um trabalho defensivo. Não, sim. Mas, não é zoando, independentemente não. Disso, pareceu, o Corinthians, ele poderia ter dominado mais a partida e não ter se exposto da forma como se expôs. Porque por mais que o Nacional tenha criado duas ou três chances ali que poderiam ter resultado em gol... Cara lá também, então, né? Foi o primeiro lance aí do Nico Lopes que acabei de citar. Depois teve uma cabeçada que o Cássio acabou espalhando pra frente, o Fagner salvou a pele do Cássio, e depois uma outra cabeçada ali que acabou desviando na nuca do Iago, que é essa daí que a gente tá vendo no site aí. Essa daí tá no primeiro tempo. Essa é a defesa do... É que a gente, quando fala assim, tá vendo no site, é que a gente transmite o estádio, ainda coloca imagens dos jogos no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você assiste o programa, lance os melhores momentos e ouve o comentário da galera e ainda assiste a gente aqui dentro do estúdio. E esse terceiro lance que eu citei aí foi uma cobrança de falta do Nacional, que a bola acabou desviando na nuca do Iago e o Cássio fez uma excelente defesa ali, mandando para escanteio. Então, o Corinthians, ele não precisava nem ter sofrido talvez essas três possibilidades, porque o time do Nacional é muito fraco, com exceção do Nico Lopes, que é um bom jogador, e se algum clube brasileiro tiver bala para trazê-lo, é um cara que vale a pena investir. Que é um moleque que mostra personalidade, é um ele cara bom. Ele já teve na Europa, né? Sim. Diretor do Inter, Pellegrini. Ele jogou na Udinese, jogou na Roma. Ele passou por alguns clubes na Europa aí, mas o cara parece que não deu certo. Mas é um jogador que, se viesse hoje pro futebol brasileiro, o moleque é bola, hein? O Pellegrini, diretor do Internacional, tava em Montevideo ontem pra tentar pegar o Nico Lopes. Então, eu penso da seguinte forma. O Corinthians, ele conseguiu trazer um bom resultado, sim, do Uruguai. O Corinthians, ele trouxe aí, tudo bem, vai falar, um 0-0 é um resultado perigoso porque você não conseguiu marcar gols fora de casa, concordo. Mas é melhor do que você voltar com uma derrota, por exemplo, tendo que reverter um placar adverso aqui. Qualquer vitória simples é do Corinthians. Eu não vou falar que o empate é do Corinthians, porque o 0-0 é pênalti e o empate aí por gols aí, 1-1, 2-2, aí favorece o Nacional. Mas o Corinthians, ele não pode pensar em jogar pelo empate. O Corinthians hoje, diante do elenco que tem, e pegando o adversário que vai pegar, que é o Nacional, eu acho que o Corinthians, ele tem tudo pra vencer e vencer bem na próxima quarta-feira aqui na Arena. O Corinthians, ele tem time suficiente pra ganhar bem do Nacional, com mais de 2 gols de diferença. E tem que ser assim, cara, tem que ser assim. O time do Corinthians quiser avançar pra próxima fase e pegar ou o Cerro Porteño ou o Boca Juniors, tem que atropelar o Nacional, mano. Tem que jogar por empate, não. Tem que jogar pela vitória quarta-feira que vem. E tem que ter mais personalidade do que teve. Eu queria... rapidamente. Fala, professor, você não boa concordou noite, com nada que ele falou, professor? Eu concordo com o que o Mano falou, ele tem razão. Não atacamos, fomos lá para defender. Explico para você por quê. Por quê? Existe uma fábula americana de Kentucky. Kentucky? É. Tinha um galinheiro em Kentucky. E de um todas... Galinho. Exato, um não galinheiro. É... Não era um curral, era um galinheiro. Era um galinheiro com galinhas. Com galinhas. Em Kentucky. Ah. Pra quem não sabe, fica nos Estados Unidos. Sim. E disso eu tenho convicção. As galinhas morreram todas. Apenas uma sobrou. Uma! Uma! Sobrou uma galinha. Foi cercada por lobos. Lobos violentos, ferozes, fazendo... Lobos, todos eles faziam lobos voadores, lobos zumbis, lobos violentos com fome. O que essa galinha fez? Ela não respondeu com o ataque. Ela fez. Era uma galinha, era exatamente essa. Era Filó a galinha. Filó. O que ela fez, então? Meu Deus. Tu respeita o Corinthians! É isso que eu penso, é respeito! E a galinha, o que ela fez? Filó. Ela cavou um buraco. Ela cavou o buraco e... Onde cavar buraco? Que merda de som é esse? Ela fugiu por debaixo porque ela teve astúcia e teve trabalho. E assim que eu respondo, quarta-feira vai dar timão. Nossa. Mas ó, eu vou te falar, viu? Ó, o negócio é o seguinte. É, eu vejo muita gente na mídia que inclusive acaba influenciando a opinião de torcedores. Os caras, mano, pô, o Corinthians jogou mal, o Corinthians isso, o Corinthians aquilo. Gente, o Corinthians ele pegou o Nacional do Uruguai, não era o Nacional da Barra Funda aqui do lado do CT do Palmeiras de São Paulo, não. Mano, mas era o Nacional, era o Nacional do Uruguai, um dos times mais tradicionais aí na Libertadores. O cara, ó, três vezes campeões da competição. E campeão do mundo. Tá certo? Nacional, Domênico Gato, jogando no Uruguai. E os caras, que o Corinthians aí jogou mal. Jogou mal o cacete, velho. Libertadores não tem show, velho. Não tem show. Mal jogou show, o Grêmio, mano. Você compra lá, por exemplo, um ingresso pro show do Roberto Carlos. Você vai pra Las Vegas, você compra um ingresso lá do Lerreve, o que o cara pula de uma plataforma de 30 metros no copo d'água. Aí você vai ver os show. Exemplos do mano. É verdade, Libertadores, mano. O Lerreve, sério, é bom o Lerreve, mano. Tá certo? Tem que jogar sério pra que você possa buscar o resultado jogando na sua casa. Lá fora, ou você empata ou perde de pouco, mano. Aqui é você reverte. Agora, teve um jogador do Nacional que não saiu da minha boca a noite inteira. Quem? Quem? Era o Porras? não saiu. Ficou na minha boca. Muito bem, muito bem. Continuando, Estádio 97, os manchetes do Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Também Ester, construindo com valor. Oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora, vamos falar da máquina da Libertadores. Ei! São Paulo Futebol Clube! Ei! O maior vencedor brasileiro desse torneio. Junto com o Santos. Olha aí, Sombra. Tá, ainda sem saber se vai poder contar com o Kardec. Parece que vai, hein? Ele vai pro... tá indo pro Morumbi. Mas caso não... O Departamento Médico de São Paulo, ele mesmo conseguiu desenvolver uma vacina que ninguém tem por aí. Ninguém tem por aí. Aplicaram lá no Kardec, disse que ele deu uma melhorada, deu um up. O cara tá bem pra caramba. Teve uma recuperação monstra, caso ele não participe. A vaga deve ser com o Centurion. Deve ficar jogando ataque ali. Mesmo? Centurion, Olha aí, as imagens aí no nosso site de um confronto entre São Paulo e Toluca 14 anos atrás. Aí. Isso aí, se não me engano. Sérgio Louco. Esse Sérgio Louco é muito bom, hein? Esse aí, Sombra, foi um amistoso que teve uma estreia de algum jogador que eu não lembro quem foi. Jogador de São Paulo. Caiu uma lágrima do Sombra agora aqui. Você vê essas imagens, cara. Não, é sério. 14 anos era 2002. Então, teve a estreia de algum jogador. O ano que o Palmeiras caiu, né? Era bicampeão do mundo, Sombra. Não. Queria saber aqui pro Jair, foi a estreia. Então, já era bicampeão do mundo. Ah, não, já era. Sandro Hiroshi fez o gol ali. É verdade. O Sandro Hiroshi não tava mais assim. Não, fez o gol. Foi ele que fez o gol. Fez o gol? É. Tá certo, mas e aí, seu Bento? É isso aí, Sombra. Vai lá, casa cheia. Tá aí, Morumbi. Vou te falar um negócio. Não importa o quanto o São Paulo estava jogando até agora. Por quê? Hoje, como diz o próprio site do Toluca, é dia de enfrentar o místico Morumbi. O site do Toluca, é isso? Está no site do Toluca? É verdade, tá aqui. Místico Morumbi. É. Porque hoje, não importa o que o São Paulo fez... Vou te dar um exemplo. Às vezes você não sabe nem como tá o Boca. Mas quando alguém vai ter que jogar com o Boca lá, você fala... Puta, Boca na Bombonera. Tem que jogar com o Boca lá na Bombonera, etc e tal. E os números mostram. O São Paulo e Libertadores no Morumbi... Exatamente isso. É tão complicado quanto o Boca na Bombonera. Cara, isso é estatístico. Os caras vão ter que respeitar. Isso é matemática. Então, pra quem vem jogar aqui... Não sabe, o São Paulo tá mal, etc. É o São Paulo Futebol Clube, tricampeão da Libertadores, jogando no Morumbi. É isso aí. Entendeu? O Toluca faz bem lá, o primeiro do turno, etc. Então, ganhando o Grêmio, é difícil, etc. Mas hoje o Toluca vem pra cá preocupado. Tudo bem, o São Paulo depois vai pegar lá altitude, etc. Mas hoje, O preocupado é o Toluca, que tem que vir aqui tentar um resultado, que pra eles vai ser muito difícil. E façam eles voltar vivo. Não tô dizendo que São Paulo vai massacrar o Canoa, não é isso. Mas eles hoje vão enfrentar um adversário que é difícil em Libertadores, que é o São Paulo Futebol Clube. E agora, é como diz o Mano, meu, é Libertadores, ah, puta, não tá jogando bem. É diferente, é pancada pra todo lado, você tem que ter psicologia, sabe? Tem que aturar um monte de coisa, né? Isso aí. É um campeonato à parte. É um campeonato à parte, né? No primeiro turno, na primeira fase, era um pouco difícil, era uma fase classificatória. Agora tem um elemento, um componente psicológico muito grande. E outro componente perigosíssimo é o gol fora, né, Sombra? Ah, é verdade. Não pode tomar gol. Exato. Então você fala assim, olha, às vezes você ganha de 1-0 em casa. Baita resultado. Cara, olha, não parece, mas assim, tudo bem, você ganhar de 2-0, maravilha. Aí é tesão, né, cara? Tesão. Mas assim, pô, hoje, foi 1-0, beleza, e vamos lá e tentar arrancar o empate, empatar 1-1. Fazer um golzinho, arrebentar com o jogo. Ah, vamos perder de 2-1, é isso aí. Isso é Libertadores da América. E agora você indo aí pro Morumbi, vai lotar o Morumbi, tem que botar fé, tá? O time às vezes tá encrencado o negócio, tem que apoiar, não pode ficar naquelas de tipo vaiar, assim, entendeu? Tem que meter apoio, cara. É. Agora é Libertadores, vamos pra cima, não tem conversa. É isso aí, Sombra. Muito bem. Mas ó, de novo o Allan Kardec aí num jogo decisivo, o cara tem caganeira, hein, mano? Não é. Ó, tiozão. Esse aí deu um azar, hein, mano? Esse menino tem azar, hein, velho? Velho, toma soro, mano. Toma soro. E se precisar colocar uma rolha, joga uma rolha. Não, mas você recuperou. É, mas tem que se recuperar mesmo, velho. Essas horas. Tá recuperado. O cara vai ficar conversando, eu tô com caganeira. Essas horas, Domênico Gato. Olha, a chance do cara, mano. Tá chance do maluco. Tem que fazer que nem o Domênico Gato. O Domênico Gato é o cara que, por exemplo, pode estar com o maior problema. Ele tá aqui fazendo horário. Eu venho, Olha, quantas vezes o Domênico não veio com diarreia fazer o programa? Já vim. Falei pro pessoal, nem entra no estúdio, mas ele tava aqui fazendo o programa. Não entra no estúdio que tá complicada a situação. Mas ele veio fazer o programa. Nós. Exemplo de profissional. Oh, obrigado. O Allan Kardec hoje vai mostrar que ele hoje vai ser o Domênico. O fiel da balança. O Domênico do estádio. Vai ser o Domênico da locução. Ó, o Luiz Cunha, que é o diretor de futebol do São Paulo, Sombra, ele falou que o Allan Kardec vai ser, obviamente, avaliado pelos médicos antes do jogo, né? Deve, pelo menos, ficar no banco de reserva. E provavelmente ele entra no segundo tempo. Meu, manda ele comer concreto. Hein, Domênico? Faz um negócio, um compostinho de maisena com maçã e goiabada. Goiaba, ah, ele só vai no banheiro de novo daqui um mês, velho. Mas ele joga, né, Sombra? Olha, durando 90 minutos, esse composto já tá bom. Já tá durando bom, 90 minutos, já tá bom. Agora eu fico pensando, bicho, os caras não estão jogando? Como todos nós, por exemplo, o locutor aqui, né? Principalmente, digo assim, mais assim, o Domênico. O Domênico tem uma dor de barriga, né? Ele põe aqui, mexe no software da rádio, põe aqui no automático e vai no banheiro. Vai, Meu, e jogador, cara? O que fazer, cara? Jogador. Ah, ó, por exemplo, jogador, se tá chovendo, ainda é o número um, beleza. Ninguém vê, fácil, né? Primeira falta que caiu no chão, ó, lá, lá, lá. É, né? Isso aí. E tchau. E o número dois, cara? E aí? Inclusive, até pensando nisso... Já teve caso? Não é isso. É. Eu já tive que uma vez narrar de fralda, né? É verdade. Ó, narrador. Já narrei de fralda, sem problema nenhum. Pra não levantar durante o jogo, né? Eu fingia que tinha um lance mais perigoso pra poder dar uma... Aí como é que você fazia? Como é que você era? Não, por exemplo, a bola nem tava em jogo, né? Ah, lá vem o São Paulo! Eu acho que iria dar uma ideia pro São Paulo não jogar, inclusive, com shorts branco, né? Ou jogar de preto, né? Shorts preto. Porque vai que o Kardec queira no meio do jogo. É verdade. Vai que ele queira dar uma... Pô, Zé Mistério, você tem sempre... Não, cara, eu penso num ser humano, viu? Zé Mistério, é o seguinte, ó. Hoje em dia não pensa mais no ser humano. A pessoa tá preocupada com dinheiro, tá preocupada com bem material... cuspir, fazer cocô em foto, entendeu? Mas você filosofa demais, meu. Desculpa. Essa é a minha opinião essa. Joga com short. Tem um short vermelho? Tem a opção? Tem o preto. Preto. O preto, então, joga. Pelo menos o Kardec, põe ele de preto. Só. O short de preto. Mas por que esse cara tá com short preto? O resto olha, deixa. Todo de branco e só o Kardec short preto. Olha, então eu não sei se isso aí é lenda e tal. Mas há uns 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, teve aí uma final de campeonato que dizem um jogador lá tava com problema de hemorroida e jogou com odds, né? Jogou, é. Mas já teve jogador. O do River Plate teve um, né? E na época, aí na época, naqueles anos lá, não é que nem hoje você tem aí esses. Como que chama isso, mano? Mods. Você que é mais esperto nesse quesito. Com relação a quê? Olha aqui. Ah, mas esses não é OB, cara. Esses. É mods, pô. Tampax, mano. É, não, não era tampax. Tampão íntimo. Já teve jogador que se cagou aqui, ó. Olha aqui. Tô vendo a imagem. Ô, seu Zé Louco, põe aí no ar aí, ó. É, bom, daqui a pouco a gente lembra isso. No fato é que é o seguinte: há quem diga que o goleiro do time adversário chegou falando assim, aê, velho, essa hemorroida aí, etc e tal. Como que tá esse negócio aí? Deu uma cutucada no cara lá, que o cara tava com mods lá, disse que o nego ficou bravo, bicho, mas disse que o cara ficou bravo. Sombra, olha aqui, ó. Aqui tem, ó. Eu não quero falar o jogo para as pessoas não saberem que são os esse jogador do Botafogo, lembra o dia que o colega teve diarreia em campo. Ah, é? Ninguém queria marcá-lo. Olha, que pode situação. Ser uma opção aí. O cara com aquele cheiro de banheiro público mesmo, tá brincando. Você imagina, cara. Foi o ex-volante, o volante do Botafogo, Fael. Fael? Fael, em 2002, Domênico. Vai dar uma fedida, velho. Mas esse Fael não jogava até pouco tempo atrás no Bahia? Exatamente, é esse cara aí. Ele era jogador do nosso amigo Márcio Rivelino, se eu não me engano. Deveria. O Márcio ia falar, nossa, você precisa ver, esse cara é seleção. O Centurion? O Centurion deveria se cagar no jogo. Não, por quê? Ninguém ia marcar ele, ia tocar sozinho. E mesmo assim, acho que ele se atrapalha. Que mal. Estádio 97, da Energia 97, que também tem o oferecimento de Recubriplast, Domênico Gato. Ah, é verdade. O locutor que não se borra. Nunca. Olha só, você que anda com problemas de infiltrações, de goteiras. E com problema de umidade espalhada pra tudo quanto é lugar. E quando ameaça chuva, aí você se borra todo, né? Aí sim, velho. Você fica com aquele medo desgastado e se borra. Então, pra não acontecer essas coisas, olha só. Você viu só? Proteja sua casa com impermeabilizantes Recubriplast, hein? Recubriplast é 3 em 1, meus amigos. Primeira demão sela, segunda demão pinta, terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é único com garantia de 5 anos, hein? Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, hein? É só consultar o site. Tem um site que você consulta todas as lojas detalhadas lá no sinteplast.com.br. Um abraço pro seu Carlos, corintiano. Rapaz, não tá muito feliz não com o resultado de ontem. Ele queria a vitória, viu, mano, o seu Carlos? Né? Ele é proprietário da loja KPR, Comércio de Materiais para Construção. Boa, seu Carlos. Obrigado pela audiência. Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. Tem umas obras lá no terraço do apartamento. Tá precisando colocar em impermeabilizante. Impermeabilizante Recubriplast. Pô, fui lá, procurei o seu Carlos, né? Na KPR. Hoje ele era o puro desânimo. Ele chegou com aquela cara de tipo... Já era. Os caras vão fazer um gol aqui. Ele falou assim, no mínimo, os caras fazem um gol aqui. Ele falou assim, esse Iago não dá. Aí ele falava assim, nossa, esse lateral esquerdo, meu Deus do céu. Ele tava bem chateado. Esse Alan Mineiro tinha que estar jogando no Paulista de Jundiaí. Desanimado. Eu nunca vi um cara bom chateado. Bom é Rodrigo Caio, bom é Mena. Mas esse argumenta com o seu Carlos. É a opinião do seu Carlos, respeita. Centurion é top. Sou o primeiro a falar que não é reserva, né? Até ontem era titular. Eu nunca vi um cara tão triste que nem o seu Carlos tá hoje. Nossa, é uma tristeza só. Feliz deve estar o seu Jaime, que é palmeirense, que é dono da outra loja. Seu Jaime tá de férias. Mas não perdeu? Seu Jaime tá no Hopi Hari agora. Fechou até a loja, velho. Pelo menos não passou feio. Ah, te catar. Tá vendo? Quem passou feio? Isso é verdade. Não perdeu? Meu time também não. Foi bem não. Bem tá o teu que tá fora. Isso é questão de duas semanas. Aí você deu uma pedrada no Vieira que tá com a para, ô trouxa. Pode ser em você, pode ser no Sombra. Pode ser, não quer dizer que será. Eu queria chamar a atenção de vocês pro resort do estádio 97, porque hoje eu vou fazer uma promoção bem legal. Bombástica. Hoje eu vou fazer uma promoção bem bacana. Nós vamos ter o resort de 10 a 12 de junho, como todos sabem, no spa e resort do Bourbon, aqui em Atibaia, na Fernão Dias, lugar fácil de chegar. Você sai do seu trabalho, sexta-noite você já tá lá, domingo à noite você volta pra São Paulo e já tá bom pra trabalhar na segunda-feira. Tudo bonitinho aqui na capital, né? Então a gente vai fazer de 10 a 12 de junho, daqui a 2 meses a gente vai estar lá fazendo o Estádio 97, que é o fim de semana temático, você já sabe, a gente leva todas as atrações, a gente faz o Estádio 97, nós mesmos ficamos o fim de semana inteiro interagindo com a galera, participando de todas as atividades, vamos ter futebol society, videogame, o stand-up do Rudy Landucci, que é um sucesso. Obrigado, que todo senhor. Mundo gosta. Aliás, mandar um abraço para a nossa amiga Mayra, que está ouvindo o Estádio 97, que adora, torcedora do Corinthians, que também trabalha numa grande rede hoteleira, que adora você, viu, Rudy? Esteve Mayra? A Mayra. Beijão, Mayra. Esteve assistindo você, inclusive, a semana passada, acho que na região do ABC que você teve. Ah, isso? Eu fiz lá no Hilários. Não, você teve no Picadeiro, se não me engano. É, o ex-Picadeiro. Exatamente, você esteve lá fazendo, adorou você. Né? Então, olha, a gente vai ter o resort do estádio chegando aí. Você já sabe, você pode parcelar em 6 vezes... tranquilo, que é uma beleza, 6 vezes sem juros, né? Cheque no cartão. Hein? Exatamente. Só que hoje eu vou fazer um negócio muito legal. Bora. Que é o seguinte, nós vamos fazer aí a terceira edição do nosso torneio Energy Poker. A segunda edição do Energy Poker que nós vamos fazer. Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais a respeito, tá? Dessa edição do Energy Poker. Que é um torneio de poker da Energia 97 em parceria com a Cassineira, que é sensacional, é muito legal. Nós tivemos aí uma distribuição muito grande de prêmios na última edição. Foi muito legal mesmo, né? Foi. E você, atenção, hoje o primeiro que fizer a inscrição, ou melhor, o primeiro que fechar o pacote do resort na Lotus Travel, ligando no 28964665, o telefone é o 28964665, primeiro que fechar hoje lá o resort na Lotus Travel, vai ganhar uma inscrição no segundo torneio Energy Poker, tá? Vai ganhar Vai ganhar a inscrição no segundo torneio Energy Poker. Show de bola, hein? É. E a inscrição é R$400. Então olha que prêmio legal. Olha que prêmio legal. Pra você que gosta de jogar poker, olha que prêmio legal. E depois você ainda aproveita aí o fim de semana com a sua família. Demais. Né? No Bourbon com a gente. Então ligue agora, 28964665. 28964665, vai ser show de bola. Aí, mano, tá vendo? É o segundo torneio Energy Poker em parceria com a Cassineira. É fenomenal, já o pessoal tava pedindo muito. Demais. Então você vai fazer parte disso. E o pessoal da Cassineira vai estar com a gente lá no Bourbon, hein? Levando as mesas de poker, de blackjack, as mesas de... as roletas pra você brincar. Queria agradecer o André Schwartz, parceiro nosso aí da Cassineira, né? Também apoio do Edu Botões e apoio da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Então faça sua reserva pro resort do Estádio 97, 28964665. E ó, detalhe, hein? Um apartamento com 2 adultos, 2 crianças até 12 anos não pagam. Olha só, e o regime demais, de pensão completa. Café da manhã, almoço e jantar. E nas refeições, as bebidas não alcoólicas não são cobradas. Já estão inclusas, tá bom? Ligue lá, faça a sua reserva. E vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Mais tarde, na sala de justiça. Ó. Oh. É, rapaz, alô. Alô, Domênico. Opa, quem é? Aqui é o Antônio. Fala, Antônio, tudo bom? Beleza. Antônio do quê? Ramos Santos Neto. Viu que eu conheço? Calma, calma. Mas nem falou bairro. Quantos anos você tem, meu velho? Opa. Quantos anos, Antônio? Antônio? Antônio? Ih, mano. Antônio? Que azar do maluco, hein, cara? Eu acho que era palmeirense, hein? Alô? Não, tá aí. Voltou. Tá louco? Tá agonizando. Agora eu parei o carro aqui, agora melhorou. Ah! Agora sim. Você quase foi gongado, hein, velho? Olha... Manda o... Quantos anos você tem, meu velho? 29. E o bairro que você mora, onde é? Eu moro em Osasco, Novo Osasco. Amigo. Novo Osasco? Osasco. Isso, Benjinha, Novo Osasco. São Paulo, amigo. É no estado de São Paulo. Aí, os trouxas, vira. Aí. Aliás, tá rolando agora, né? O pedágio né? Sem parar em Osasco. Em Osasco. Na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista 366. Nem sabia que diz. É mesmo? É a avenida mais nobre de Osasco. E dessa vez não tá o Mota, dessa vez está o Tetinha, o Bernardo. Bernardo, o que ele tá fazendo nessa rua? É, olha aí. Ah, Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 366, no Jardim das Flores. Essa avenida aí, só na localização é fácil porque não é asfalto, é apenas. Olha, os corintianos ficaram loucos, velho. Pelo contrário. Os corintianos ficaram loucos, velho. Grita, Vira, não precisa gritar. É demais, velho. E outra, velho, sabe por que é fácil identificar? Porque sua prima passou aí. Sua prima e sua irmã. Aí, mano. Trouxa. Só um minuto. Na verdade, eu nem preciso de um minuto. Em 15 segundos, eu faço o meu serviço. Olha aqui, ó. Toma aqui, ó. Cartão amarelo pra você. Aê! Chupa! Amarelinho. Isso não é juiz de Libertadores, não. É. Boa, juiz. Tá. É. E aí, velho time? Tricolor, trimundial. Opa! Ô, menina! E aí, rapaz, tá indo pro Morumbi? Tá ansioso? Como que é? Não, hoje eu vou ficar em casa, de boa, com a cervejinha e é 3-0. 3-0? Isso, 3-0. Eu vou ser sincero, eu não acompanhei o Toluca na primeira fase, né? E aí, como que é essa pegada desse time aí, desse Toluca? Eu vi o primeiro jogo deles contra as meninas do Sul, lá no México. Lá eles jogaram muita bola. Jogaram muito, é? Ah, vai te catar aí, ô trouxa. Com um jogador a menos, mesmo assim, deram um banho nas meninas do Sul aí. Vai te catar, Obama. Mas perdeu mesmo? Perdeu? Daqui. Perdeu? Então o segredo hoje é meter pelo menos 2 gols de diferença. Ó, falando sério agora, sério, Sombra. Esse time é chato, cara. Eles têm um centroavante chamado Triveiro, que é bom jogador. Mas o quanto ele é mais chato? Porque assim, por exemplo, o Nacional, que jogou contra o Corinthians... Ele é melhor que o Nacional. Antes do jogo ontem, eu já falava assim, puta, esse Nacional é chato. Porque é tecnicamente, Sombra. Tecnicamente é bom? O Toluca, ele é melhor que o Nacional, ele é melhor tecnicamente. Que o Nacional. Sim, o Nacional é aqueles cara guerreiro, é brigador. Isso. O Toluca é mais bola. E bate ou não? Não, não bate não. É que eles jogam muito em velocidade, né? Peraí. Ô, amigão, você tá tomando como parâmetro aquela partida que o Grêmio se acovardou. Não, mano, o Toluca ganhou de todo mundo, mano. É o primeiro do grupo. Para, Vieira. Todo mundo sabia aí que nesse grupo aí ia brigar a LDU, ia brigar São Lourenço, ia brigar o Grêmio. E todo mundo falou, esses três aí vão ter que brigar por 2 vagas. Ninguém dava o Toluca como favorito do grupo. Surpreendeu todo mundo. Tá certo? A LDU fez uma campanha ridícula, tosca e nojenta. O São Lourenço, idem. O São Lourenço provou que só se destacou porque é o time do Papa e porque ganhou aquela Libertadores naquele ano lá com a calça na mão. É um timinho sem vergonha, tá certo? Esse Toluca, velho, eles com jogador a menos, Sombra, encurralaram o Grêmio lá e meteram 2-0. O Grêmio, amigo, na boa, eu falo com o Vieira aqui, o Vieira fica puto, mas o Grêmio desde 2001... Vai te catar. Mas é verdade. O Grêmio, daqui a 2 anos, se ele não ganhar mais um título expressivo, vai ocupar o patamar de time médio no futebol brasileiro. Mano, na Libertadores, todo jogo lá no México, eles ganharam e ganharam bem. Não passaram sufoco em nenhum jogo. Só que eles vêm sem 6 titulares hoje. É, por isso que o São Paulo hoje tem que tirar proveito meter 2-3. A dupla de ataque dos caras, velho, nenhum dos dois ali vai jogar. Nenhum. Por isso. Então, amigo. Hoje tem que fazer a gordura. Mas, amigo. Fica o resultado meia boa, já era. Mas se entrar em campo, mano. Assim, se entrar em campo falando assim, ó. Sabe quando você entra tendo a obrigação da goleada? Isso é ruim. Não, mas você tem que entrar pensando em ganhar. E se for pra fazer mais gols, que seja uma consequência do bom futebol. Porque se você já entra preocupado com a história, ó, tem que ganhar de 3. Você entra tão pilhado... Você não faz nenhum. Você não sai o primeiro. Eu acho que tem que deletar. É que eu sei que é difícil as pessoas desatrelarem uma situação da outra. Mas o negócio é o seguinte, cara. Mas você tá falando muito bonito, desatrelarem. Não, mas é verdade. Conformidade. É pangão, velho. Como é que você tá falando conformidade? Assim? Não falei conformidade hoje. Mas o negócio é o seguinte. Eu sei que as pessoas não desvinculam, Sombra. É uma situação da outra. na fase de grupos, ficou na fase de grupos, velho. Agora, a Libertadores começa novamente, é um novo torneio. Você pega o Atlético Nacional. Ah, é a sensação da Libertadores. Ah, quero ver ganhar o Atlético Nacional. Agora empataram o primeiro jogo 0-0 com o Huracán, que é um time cru. Agora é a hora que a camisa pesa. É isso que eu tô falando. O Huracán, sobra todo mundo. O cara, se tivesse que colocar a seco numa loteria esportiva, empate o Huracán ou Atlético Nacional. Mesmo jogando no campo do Huracán. Todo mundo, não, Atlético Nacional, porque é o time sensação da Libertadores. Mas amassou o Huracán, mano. Acabou quanto o jogo? Não, tudo bem. 0-0. Tá certo? Outro time, Sombra, que fez a melhor campanha. Foi 0-0 hoje, na Argentina? Foi, jogando no campo do Huracán. Outro time aí também, nossa, o Pumas do México. Nossa, o Pumas. Tomou 1-0 do Deportivo Táchira, velho. Foi a segunda melhor campanha, perdeu o primeiro jogo. Entendi. Vai reverter no México? Acho que tem tudo pra reverter. Mas perdeu o primeiro jogo. É. Entendeu? Perdeu o primeiro jogo. Então tudo que aconteceu até agora na fase de grupos, você deleta. Agora começa o campeonato novo. Agora, o Antônio, os caras respeitam a gente pra caramba. Porque no site deles, hoje nós vamos visitar o Místico Morumbi. Ah, mas porra, eles vão jogar contra o tricampeão da Libertadores então, aqui. Porque aí eu não tô falando só porque eu sou São Paulino. Não é isso. Mas eu sou. Mas assim. Apesar de Carlos Miguel Aidar, de Ataíde, você tinha que estragar Neco. A marca é forte, né? Lógico. O nome pesa, velho. Lógico, é toda a história. Nessa hora, não entra em campo as figurinhas, né? Essas figuras não entram em campo nessa hora. Nessa hora, o cara que tá vindo jogar aqui, ele sabe que é a camisa do São Paulo, ele sabe que é o estádio do Morumbi. Isso aí. Sabe quem é presidente, quem era o ex, quem é o diretor, isso não conta. Conta pra nós, torcedores, que tem preocupação com o futuro da equipe. Isso é uma outra história. Agora, hoje, o que vale muito, e o Mano tem toda a razão, é o que diz, não importa, o São Paulo jogou mal a primeira fase, jogou muito mal a primeira fase, até agora o São Paulo no começo do ano foi horrível, foi... Cascou na bacia das almas. Mas agora, outras coisas começam a contar. Agora entra no esquema de Copa, às vezes o melhor futebol não é o que ganha, é o que a gente tava falando ontem aqui, discutindo, por que às vezes times pequenos ganham Copas, né? É. Às vezes tem time que, ah, puta, apareceu esse time, como assim apareceu? O Santo André não foi lá pra final contra o Fluminense? Paulista de Jundiaí. Contra o Flamengo ganhou? O Paulista foi contra o Fluminense? Palmeiras ano passado. É. Ô, oh, Azedão, mas você zoa muito, pô. Não, o Santos era melhor. Eu acho que nessa fase aqui, Sombra, de jogo mata-mata... Quem pode agora começar a crescer, a começar a mostrar a cara é o Bauza. Que todo mundo sabe, é um cara retranqueiro, muitas vezes jogou no São Lourenço por uma bola, mas, e no mata-mata é isso aí. Mas tem duas Libertadores nas costas, né, meu velho? Não tô tirando o mérito, tô falando o estilo que ele gosta de jogar. É aquele estilo não tomar gol e se der eu faço um. Olha, e no mata-mata, muitas vezes isso dá certo. Agora no Campeonato Argentino, o Boca tava fazendo uma campanha horrorosa no começo do ano. Mandaram o técnico embora. Era o... O Boca tava, assim, terrível. Era o... A Rua Barrena. De repente, na Libertadores, os negros dizendo... Pá. Que é o Esqueloto agora, que era jogador do Boca. Também. Foi lá, começou a ganhar, agora classificou em primeiro. É. Quando agora alguém for enfrentar o Boca... Vai tremer lá. Vai falar assim, ó, olha, mas o Boca tá mal no Campeonato Argentino, começou mal, mandaram o técnico embora. Agora é o Boca Juniors na Bombonera. É. Amanhã vai enfrentar o Corinthians, vai ser o Corinthians no estádio deles, etc e tal. Ah, não, mas aí é fácil. É. Aí o time nunca ganhou lá, seu trouxa. Calma, mano, você é até amarelo, seu mano. Seu time nunca ganhou lá, ô mané. E digo mais, viu, Sombra? Isso foi uma caridade, nossa, pra não ficar mais caridade, feio. Caridade, velho. Eu não lembro qual foi a última derrota pra vocês, os seus coitados. Foi ano passado na Libertadores. Para. Foi ano passado na Libertadores. Ah, o Corinthians escolheu o adversário. Ah, tá, lembrei. Escolheu o Guarani. Eu vi. Não importa, mas era melhor do que pegar o River. Ô, Sombra, aí, Sombra. Escolheram o Guarani. Escolheram o Guarani do Paraguai. É verdade, aí o Boca ficou em primeiro, pegou o River e saiu também. Mas com relação a isso que você tá falando, Sombra, de adversário e tudo mais... Velho, eu só vejo esse pavor todo. Ah, porque vão pegar o Boca. Ah, porque vão pegar o River. Ah, porque vão pegar não sei quem. Com relação aos brasileiros, você pega, por exemplo, não é recíproca essa rivalidade. Não. Você pega aí o uruguaio, ele não quer saber se vai pegar Palmeiras, Grêmio, São Paulo. Exatamente. Tá nem aí, o argentino idem. É que o brasileiro, ele cria uma mística, véio, em cima desses outros times, que age contra si próprio, cara. Então eu vou te contar um negócio. Você cria um fantasma contra seu próprio time. Então eu vou te contar um negócio em cima... Mas o Toluca da vida... Como outros times sem expressão, os caras falam, porra, ó, vamos pegar esse time lá. É, mas o Sombra, isso que o Mano tá falando tem tanto fundamento que tem um canal que chama Tic Sports de Buenos Aires. Mas você é outro também. Não, mas peraí, é que eu acompanho de verdade. Coisa, eu acompanho de verdade. É um fanfarrão. Aí, também. Olha aqui o que eu vou te falar. Tem um canal que chama Tic Sports de Buenos Aires que soltou a pré-eleição do time do Racing no túnel antes de entrar no jogo contra o Atlético Mineiro. O goleiro Sarra, que jogou no Grêmio, inclusive, falando o seguinte. É ruim esse goleiro? Não, belo do goleiro, baita do goleiro. Ah, é por isso que ele joga lá no Racing. Não, ele é bom goleiro sim, mano. Ele é bom goleiro sim. Ah, ele vai tirar o lugar do Neuer. Atenção, Bayern de Munique, vocês que renovaram por mais 5 anos. Ele é goleiro mais velho, cara. Ó, contrata o Sarra. Ele é tipo o Orion do Boca, é um goleiro bom. É outro lixo. Orion? Cara, posso falar? O Sarra chegou e falou assim, cara. Não esqueçam que são brasileiros. E brasileiros se cagam. Ele tá no site. É mesmo? Brasileiros se cagam. Vamos mostrar pra eles o que é jogar na cancha de Racing. Eles falavam. É, não deu muito certo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Mas isso que você falou tem fundamento. Os caras acham. Ah, vamos pegar os caras lá. Já se treme. Ah, todo, mas eu vou entendeu? Te falar uma coisa. Ontem eu vi o jogo inteiro do Rosário e Grêmio. Os caras não tremeram, Sombra. Não, não tremeram, mas vou falar uma coisa. Jogador do Rosário sempre chegava antes na bola. Muito mais. Mas, ô Sombra. Ontem o Rosário engoliu foi o Grêmio, cara. Engoliu o Grêmio. Engoliu o Grêmio. É isso que eu gostaria de falar. Inclusive o próprio Maicon, que era do São Paulo e tá no Grêmio. Tava pilhadaço, ele disse, que eles foram surpreendidos com a atitude do Rosário. Porque dos jogos que eles viram do Rosário, o Rosário jamais saía pra cima do adversário pra tentar buscar o jogo e adiantar a marcação. Então acho que ele viu o jogo errado do Rosário e não assistiu o Rosário esse ano na Libertadores. Todos os jogos do Rosário, absolutamente todos. O Rosário amassou contra o Palmeiras aqui, que o Palmeiras eles ganhou. Eles engoliram o Palmeiras. Pra engoliram. Você, pra adiantaram você... a marcação, buscaram o jogo o tempo inteiro. Então, por isso que muitas vezes eu falo... Não, mas é que tá... Não, o Mano tem razão, muitas vezes o jogador vai falar alguma coisa. Eu não sei se o cara é mal instruído. Eu não sei se ele quis falar que viu e não viu. Não é um professor, mas é um absurdo, né? Mas é um absurdo. Mano, pra você ter uma ideia, é ele tá sendo metralhado nas redes sociais... Porque todo mundo falou, meu, a minha avó... A bobagem que ele falou. O cara não tem Fox, ele não viu. Visto, ele deve ter visto um jogo do Rosário. A minha avó sabia que o Rosário jogava assim. Nessa parte, eu concordo com o Mano nesse negócio de jogador. O cara tem obrigação, porque o cara é um profissional. Lógico, ele tem que estudar isso, o adversário. Claro. Mas olha, pode ficar... Ele fica o quê, então? Ele treina, vai pra casa, tá jogando no Xbox o dia inteiro? Ele tem que acompanhar o adversário contra quem ele vai jogar. Se ele é um zagueiro, tem que observar o atacante, mas como se movimenta. Porque é a profissão dele. Que jogador no Brasil, eu falo pra você, meu. É uma maravilha, viu? Mas o Antônio... Ganha bem pra caramba, trabalha pouco... Qualquer coisinha, mas tá cansado, é o puta do mimimi, cara. Olha, deixa eu falar um negócio. Tem uma diferença muito grande entre principalmente uruguaios, argentinos e do outro lado os brasileiros. Todos os nossos times têm sempre alguns jogadores que é aquele perfil Wesley. É isso aí. Sabe o que é o perfil Wesley? Que foi bem, hein, contra o Strongest, dizem que... Jogou bola, que ele, foi, como disse o Leco, foi o Wesley do Strongest, foi o Wesley... Que se viu no Santos. Uhum. Ok. Mas raro, hein? Raro. Bom, nós temos muito jogador no Brasil que esse perfil é. Tem um toquezinho de bola bom, não sei o que lá. Mas é aqueles caras que meio toca muito macio na bola. É cara que não chega junto, que não tem presença física. É cara que chega e fala assim: meu, o cara não se mata. É. O argentino e o uruguaio, cara, os caras se matam pela bola. Às vezes é até meio quadradão o uruguaio. Os caras se matam pela bola. Impressionante. Não tem essa... O brasileiro, às vezes, é muito aquela coisa assim, ah, meio ginga e tal. Sabe quando quer pegar com nojo? Deixa eu pegar isso aqui, tá meio sujo, pega com nojo na ponta. Tem muito jogador brasileiro que ele joga Libertadores. É que nem as pessoas pegam alguma coisa com nojo, pegam na ponta do dedo. O argentino, o uruguaio, meu, o cara rasga, bicho. O cara entra, ele entra dane-se. Você é expulso, dane-se. O árbitro amanhã eu reclamo. O cara não tem conversa. Você entendeu? Então eu acho que tem muito jogador, por exemplo, o Maicon, zagueiro de São Paulo, é um cara que não tem viagem perdida. Esse chega junto. Não tô dizendo que ele é violento. Tô dizendo o seguinte, ó, com ele, não adianta. Mas tava, ô Sombra, tava jogando aonde o Maicon? Em Portugal. Portugal. É outra cultura, outro conceito. Aqui eu acho não. Que é da pessoa. Aqui é uma moleza, é a casa da mãe Joana. Não, mas eu concordo com o Sombra, cara. Eu acho que é de cada jogador, meu. Porque você tem jogador que joga com vontade, cara. Mesmo jogando aqui. Mas eu acho que é mais característico do brasileiro aquela coisa meio ginga, tal. Entra meio assim, sabe? O Mano tava falando bem, eu vi um trecho do jogo do Corinthians, falando assim, porra, os caras do Nacional entravam mesmo pra ganhar a bola. Os do Corinthians não entravam, entrava mais ou menos. Você não pode entrar mais ou menos. Mordendo fofo, né, velho? Não pode. Não dá, mano. Você não tem que ter vergonha de ser uruguaio nessa hora. Ah, os caras são agressivos. Ninguém tá pedindo pra você meter o pé na cabeça. Mas é o seguinte, eu não vou perder essa dividida. Eu não vou perder essa dividida. Eu vou chegar no mesmo tempo. O Grêmio ontem, ele perdia todas as divididas. Todas as bolas do time do Rosário chegava antes. Aí você fala, o que é isso? O preparador físico dos caras é melhor? Não é possível, é, imagina, o Brasil é avançadíssimo nisso aí, em preparo físico. Acho que falta muito de atitude. Também. Muita atitude, concordo. Pelo amor de Deus. Amigo Badu, coisa rápida. Fala, aqui. Galvão! Convido vocês. Oi, Galvão. Um grande abraço, ouvinte aí. Convido, grande ouvinte. Eu saudade da época de rádio, comecei no rádio há muito tempo atrás. Na Excelsior, né? Eu conheci no rádio, não, foi um pouco depois, amigo. Sou jovem. Sou jovem. Inclusive, eu estive na Argentina, o ano passado. Fui lá bem recebido pelo meu amigo Didi. Abraço, Didi, pra você. Desculpa, quem amigo, é o Didi? Didi Maria. Ah, o Di Maria. Eu te ganho, tu bate com as duas. Você é amigo do Di Maria? Exatamente, eu fui lá porque eu fui receber a chave da cidade de Buenos Aires, fui contemplado. Eles mas o Di Maria tá morando em Paris. Não, mas ele me levou lá, fui receber a chave. Mas ele falou o quê? Foi lá só pra receber. Foi receber a chave, muito. Foi muito amigo da Evita. Evita, muito... Perón? Evita Perón. Então, mas é que você conheceu o Evita Perón. Conheci. Amigo, não, tem o Cor do Silêncio aí? Cor do Silêncio? Tem. Peguei ela. Peguei gostoso. É. Peguei, você sabe na segunda... já foi no túmulo da Evita lá em Buenos Aires? Ela, a segunda noite que eu tava subindo, e ela virou pra mim numa alusão, ela falou, quem é que sobe? Ela fez a piada comigo, seu meu morado. Então, é aquela coisa do argentino, toque me voe, não tem? Toque me voe? Você quase não fala toque na narração isso, é bom me falar voe. Agora. Toque me voe, toque me voe. É. Toque, amigo. Eles falaram que lá o brasileiro tem o apelido de toque me borro. Toque me borro. Toque me borro. Entendi. Contaram, inclusive, quando você vai na balada, o Didi tava me dizendo, você vai chegar numa mulher. O Didi vai... é o Di Maria. O Di Maria. Meu grande Deus. Di Maria. Vou chamar de Di Maria pra vocês não se perderem. Querido Di Maria. Amigo meu. O nome dele é com D. Não, mas tem R. Maria. Ah, Maria. Maria. Então ele tava me dizendo que eles vão na balada. Quando você vai na balada, tem uma mulher bonita. Tem muita gente olhando a mulher bonita. Tem muita gente. Então você vai chegando a mulher lá, o pessoal fica dando peitada em você, amigo. Vai pegar ou não vai? Vai pegar ou não vai? Vai pegar, maricô? Vai pegar, eles ficam intimidando. Então isso aí vem desde as baladas do colégio, tudo lá. Então é normal o argentino já ser competitivo. Catimbeiro dessa série. Exatamente. Abraço a Didi se tiver ouvido a gente. Sempre deve ouvir. Tá. Mas, ouvi pelo aplicativo da rádio. Eu vou te falar uma coisa, esse Galvão, meu... É viajado, né, cara? Não, quem tem de amigo importante? Impressionante. Você vê na chamada do Rosário, falta porque vai estar ele e o amigo Obama. Eu sou, na verdade, eu sou o Orkut da vida real. É. Uma rede de ligações de amizade, coisa antiga. Caramba, você conhece gente, hein, Galvão? Então, um grande abraço pra você, se quer essa informação, boa. Pai bola. Valeu, Galvão! Ô, Antônio! Oi! Xarope, velho. Então, pra finalizar aqui, Antônio... Quanto que vai ser o jogo Toluca versus Tolouca? Não vem com essa, não. Ele me zoou! Ele me zoou, pô! Isso eu falei quando você veio aqui. Ele me zoou, pô! Quando o Grêmio perdeu do Toluca, eu mandei essa no ar. Quanto foi o Toluca e Tolouca? E ontem, ô Sombra, o Rosário ganhou da Rosária no Sul. Olha, cara, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que meu time virou ateu, velho. Porque as quatro últimas eliminações foi pro... Universidade Católica, São Lourenço, Santa Fé e agora o Rosário, velho. É o time do cão. Tá mas louco. Time pequeno é assim mesmo, Vieira. Que cabeça não. Ah, rapaz, tenho duas Libertadores, rapaz. Mas Vieira, cada um ganha nada. Quantos anos, Vieira? Tá feia coisa, Sombra. Tá mas feio, isso aí vai acabar. Vai acabar. Ó, o Domênico tá quantos anos aqui? Ganhou um título ano passado? Quem ganhou um título ano passado? É? Esqueceu 2012? Então. Dois nacional, dois já. E 2008, Paulista? Paulista, gente. Paulista não conta, né? Senão eu tô desde 2010 também. Não, é assim. Vocês não ganham o Gaúcho desde 2010? É, tá feio. Que feio. Pô, mas tem dois times disputando. Olha, eu posso falar? Pior que... Pô, aí não. Mas isso prova aqui que é o Grande do Sul, pô. É o Grande do Sul, é o Inter. Pô, que é isso, velho? Não, mas o Grande do Sul não é. Lindo, né? Olha aí, velho. O gremista zoando a gente aqui. Não, mas posso falar. Colorado também não pode falar nada, velho. O Internacional apareceu pro mundo em 2006 e morreu em 2010. É igual um mendigo na Oscar Freire ficar zoando todo mundo, entendeu? Sem moral nenhuma. Que fase Azedão. Cláudio Azedão é um monstro, velho. Azedão é imprescindível na história do set. Isso é jornalismo, hein? Obrigado. Ô, Antônio, um abraço pra você, cara. Boa noite, bom jogo. Opa, obrigado. Só mandar um abraço aí pro meu sócio, o Gustavo. Ele é galinha, mas é gente boa. Galinha? É como se galinha. Ele tem como sócio a irmã. Que isso, ele não falou nem o time. Mas em família, sociedade e família. Pô, já tem amarelo, hein, juiz? Segue o jogo, segue o jogo, sem paradoxo. Quem disse que não era juiz de Libertadores? Mas qual é o problema de ter irmã como sócia na firma? Tchau, Antônio. Tchau, falou. Tchau, obrigado, abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97, da Energia 97, também no oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o quarto é grátis, aproveite. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também o oferecimento da BV Financeira. E aí, amigo, precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. Pois é, a BV, amigo, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você. Legal demais, é isso aí. Não esqueça, passe lá no pedágio Estádio 97 sem parar agora no Posto Shell, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 366, no Jardim das Flores, em Osasco, hein? Você pode concorrer a bonés, camisetas do Estádio 97. Daqui a pouco você vai entrar ao vivo de lá e você vai procurar lá pelo nosso amigo Bernardo Veloso, ô Tetinha. Gente boa demais, gente, viu? Fina. Gente muito fina. Boa. Ô, Sombra. Só cuidado, viu, gente? Porque ele foi castrado e ele hoje não tem mais o... Ele tá com iodo na virilha. Não, é iodo. Sério isso. Não brinquem com ele de tipo, sabe... Peteleco, né? Petelecos, patoladas, etc e tal. Cuidado. Porque ele foi castrado, ele não tem mais a... Os aquela pegada, não, né? Os testículos ele não tem mais. Tem mais. Hoje é um negocinho murcho. Ele disse que queria colocar um pouco de cânhamo dentro pra fazer peso. Uma bola de feno. É. Sabe aqueles negócios que você coloca em encosto, né? Que... Sim, pra deitar no avião. É, pra entrar no avião. Ele queria aquelas bolinhas de silicone pra pôr no ouvido, pra tampar. Exato. Ele queria duas. Mas hoje ficou um saquinho murcho ali, viu? Fase, só lembrando, né? Que ele fez umas paródias, aí ele que ajuda a escrever, hein? É. Ele fez um saco com fone. Sabe aquele travesseiro? É isso aí. O que é, um saco de fone. Ele fez um testículo de fone. Sabe aquele negócio que você faz assim pra deitar, velho? Travesseirinho. Legal pra cá. Ô, Sombra, essa notícia aqui, rapaz. Diga, Dodô. Na noite que aconteceu lá, né, do Conselho Deliberativo de São Paulo, que foram expulsos lá o Carlos Miguel Aydar. Sim. E o Ataíde Gil Guerreiro. O que que aconteceu? Que eles se encontraram no banheiro do Salão Nobre, do Morumbi. Ah! Aí... O Aydar, inclusive, foi julgado, né, por denúncia de corrupção, aquela coisa feita pelo próprio Ataíde, que gravou uma conversa com o seu antigo aliado lá e o agrediu fisicamente, né, com uma esganadura, né? É. O relatório do Comitê de Ética classificou o ato como tentativa de homicídio. Aí os caras estavam no banheiro, lá se encontraram no banheiro, e aí o clima foi outro, né? Eles não se falaram, mas sobrou tempo para uma traquinagem do Aydar, que deixou o ambiente primeiro e apagou a luz. O seu desafeto teve de ficar por algum tempo, vários minutos no escuro, enquanto lavava suas mãos. Puta. Olha que coisa, né? Não, mas eu vou te falar. E aí saiu essa notícia agora há pouco aqui. Eu sei que, a grosso, para todo mundo aí... Aí o Ataíde relatou o episódio rindo e admitiu, nessa ele foi bem. Eu vou te falar uma coisa. Traquinagens aí no banheiro, traquinagens com a própria instituição, esse é o problema. É isso aí, uma gestão de traquinagens, né? Mas tá aparecendo há muitos anos, né? Brincadeira madura, né? Não, a ideia vai sentar, outro cara faz... As brincadeiras ali, mano. Não. Ó, essa é coisa de Benjamin, não é? É. Essa coisa de Benjamin. Mas quem nunca fez guerra de papel higiênico molhado no banheiro? Olha lá. Ah, eu nunca fiz, você não. Você fez isso na quarta série, né? Eu testemunhei uma entre o Zé, que é dono da rádio, e o Benjamin. Eu? Que foi uma cena tosca. Foi uma cena tosca, os dois brigando de guerra de papel higiênico molhado. Nossa, velho. E outra, no banheiro de um restaurante, cara. Mas a rádio não tava em crise, igual o São Paulo, né? O ex-presidente fazia isso. Né? Não tava, não. É verdade. Eita, nós. O cara toca de um lado e aparece do outro, sabe? Meu Deus, hein? Brincadeira. O Ibope fez uma... Você chutou a privada pra aparecer a loira do banheiro? Não. Por que chutar privada? Não era. Você tinha medo da loira no banheiro? Como mano? Essa história de chutar não, privada. Você tem que dar 3 chutes na privada, falar um palavrão. Não, lá, não, não é que tinha que falar o nome dela. Sei lá. Tinha que falar o nome dela com a luz apagada e acendia e olhava pro espelho. Só isso. É igual a Bloody Mary. É. Né? Hoje em dia, se você fizer isso, sai o Zé de Abreu, velho. Vai ser cuspida, ai, né, velho? Tem que ser, né? Capaz de cuspir, hein? É. Não, ele sai de dentro do vaso. Mas fala aí, Sombra, a notícia que você é ali. Não, é verdade, o Ibope. Cara, assim, o Ibope ele fez uma pesquisa com jovens de 16 a 24 anos em relação aos likes que eles dão no Facebook, aos times que eles dão likes, né? Sim. E a matéria retrata muito a importância que os times gringos passam a ter pro jovem brasileiro. Olha que coisa interessante, cara. Por exemplo, Corinthians está em primeiro lugar em número de likes dentro desse público, com 10 milhões e 300 mil. Flamengo com 9 milhões e 900 mil. São Paulo em terceiro com 6 milhões. O Barcelona é o quarto time. Você vê só. Clicado, dado like pelos jovens brasileiros. Ah, mas tem o negócio do videogame, tudo tem uma série. É, o videogame é fogo, Sombra. Eu sei disso, gente. Eu sei. Mas o Corinthians tá à frente do Barcelona, Flamengo e São Paulo também. Tudo do Brasil, né, gente? Sim, ué. Tem que tá, né? O Real Madrid, e o Real Madrid vem na sequência, o Palmeiras vem um pouco abaixo do Real, né? Não, bem abaixo, vem com 3,5. É. 3,5 de likes. Porque as pessoas têm vergonha de dar like no Palmeiras, que aparece quando você sai do cara. Tem vergonha de ser corintiano, trouxa. A pessoa curtiu o Palmeiras, o cara vai lá, começa a ser aloprado, velho. Aqui é aloprado, você tá louco. Último campeão, ele tem vergonha. Ele gosta de ser corintiano, de ser tratado como galinha, de ser tratado como time que até pouco tempo atrás... Corinthians era para, de ser tratado como marginalzinho, flanelinha, isso é legal pra caramba. Aí é legal. Vai dar um like no Paulo Nobre, é flanelinha, é marginalzinho, é isso que é legal. Vai dar um like no Paulo Nobre, marca passo palmeirense. Perdeu, tem que ir, esse papinho de Paulo Nobre. Não tem mais. Tem Paulo Nobre, não. Como marca passo palmeirense. Dane-se o Paulo Nobre, tô falando do Palmeiras. Tô falando do Paulo Nobre. Aqui é Palmeiras e Corinthians. Hoje uma coisa é extensão da outra. Mas deixa você atacar o Paulo Nobre. Pode atacar o marca passo das galinhas é o governo. O seu nosso, próprio marca nosso passo. Nosso estádio não foi dado, não. Não foi. O nosso foi dado, não. Inclusive o nosso tá sendo pago. E paga ainda, hein? Viu? Tá sendo pago. E paga porque deve 400 milhas. Justamente, mas é que tá. Essa é uma estratégia jurídica. Atrasou o boleto. Mas é que tá. Essa é uma estratégia jurídica porque o Corinthians ele não teve aí o período que os outros estádios aí que sediaram a Copa do Mundo tiveram pra começar o pagamento. Isso é legal pro moleque falar que é. Isso é uma estratégia jurídica. Eu vi o boleto. Eu vou te falar, não vão pagar, hein? Porque, ó, eu vi o boleto em cima da mesa do Benjamin. O Corinthians falou assim, ó... Quem? Mas essa é a estratégia jurídica. Tem um torcedor aí que é rico pra caramba, mandaram pro Benjamin. Não vai pagar, amigo. Vai pagar, não. Bom é ficar pedindo licença pra W Torre pra abrir o estádio. Ô, posso jogar hoje? Não, hoje tem show. Vai pra agora, o estádio é nosso. Tá. Mas é nosso. Tô vendo como é. Pede licença pra W Torre, tô vendo como é. Mas é um acordo. Mas vamos ouvir. Mas vocês pedem pro Lula, idiota. Mas o intuito de levantar isso aqui era só pra dizer a expressividade que tem os clubes europeus perante os jovens aqui do Brasil. Vocês não acreditam, logo na sequência do Palmeiras, quem vem? Eu nem imaginava que fosse esse time. Esporte. Que não. Paris Saint-Germain. PSG, rapaz. PSG, vocês acreditam nisso? E tá bem à frente de Milan, Manchester City, de Arsenal, de Chelsea. Mas, Sombra, isso que o Domênico falou tem muito Dubai, a ver, né, cara? O videogame deixou os moleques bitolados, cara. O videogame é bitola, né? Ó, você pode ver, ó. Eu te falo porque eu gosto de jogar. Os caras no videogame, os caras põem os puta jogador lá que é da Liga da Justiça. É. Você pode ter um puta jogador aqui, o cara é nota 6. É. Se o cara só vestir a camisa... Android. O cara só de vestir a camisa do time gringo, ele já vira nota 8. Mas desculpa, exatamente. Eu pego o Corinthians quando eu vou jogar online e pelo overall do Corinthians aí, o Corinthians ele pega adversários como o Bayern e Barcelona. Ah, o tá, pega assim. Momento fanfarrão. Eu bato na cara, tiozão. Adversário super estrela. Ele fute 99? É verdade, Domênico. É nóis, Olímpia. É verdade. Que o empresário do Robinho não gostou da ida do Robinho pro Cruzeiro. E pode ir à justiça contra essa troca? Não sei se isso acontece. Pode acontecer de ir? Ué, não precisa acontecer. Mas o jogador não é do Palmeiras? Então, mas pera. O jogador precisa consentir. Exatamente, quando ele vai ser emprestado. Tem que consentir, é. O jogador tem que falar, não, eu aceito é que e talvez, vamos fazer a troca. É que talvez o jogador tenha assinado a transferência dele sem consultar o empresário. Qual é o lance? Aqui, matéria do UOL. Porque se o jogador não quer, não vai, né? Não vai. Porque uma parte dos direitos econômicos dele é de uma empresa chamada LA Sports. E eles não foram consultados. Então, aí... Então, segundo, mas aí todo mundo tem que ter tem segundo que ser o dono consultado dessa, ou não? Segundo o dono dessa LA Sport, não é LA, né? LA, porque acho que o dono chama Luiz Alberto. Ele estuda reclamar até em vias judiciais. A gente não foi consultado, abre aspas, né? Não falaram com a gente para que negócio acontecesse. Isso não pode. Nem a gente, nem com Curitiba. Ou seja, o Curitiba também é dono também ainda tem do parcela dele. Eles emprestaram o atleta até o fim de 2017. Ele vai voltar com 31 anos pro Palmeiras. Isso não existe. Esse é o problema de você ter um jogador pizza. Fatiado, é. Você não consegue ter autonomia sobre ele. Tem que ter o consentimento de todo mundo, né, mano? Ah, mas eu acho que isso não vai impedir, não. É questão de chamar pra tomar um café e o cara, não, eu só queria que vocês me consultassem. E olha, pronto. No São Paulo foi confirmada a suspensão do Calleri pela Conmebol, viu? Foi, então, não joga mesmo hoje. Hoje não joga mesmo, não tem jeito. Mas o Kardec tá recuperado e vai pro jogo. Diz que melhorou. Provável que vá pro fez jogo. Um shake de mingau com fez um shake goiabada. De mingau com concreto, passou lá na Votorantim. Não é não? Velho, o cara tá com caganeira, mano, não bebe água também, né? Ô, mano, e aquela tua outra ideia também de cueca de plástico? Que dá pra jogar pelo menos um tempo, véio, né, mano? Ô, mano, jogador, mano. Eu se fosse jogador, eu ia fazer o seguinte, ia falar, ó, soro, tá certo, ontem, soro hoje, durante o dia inteiro. Você se alimenta aí dentro do possível o que quer, tá certo? Porque às vezes o cara tá com uma indisposição e não consegue nem comer muitas coisas ali. Mas vai tomando o soro vai hidratando o corpo. E bacana, na hora do jogo o cara tá 100%, mano. Ô, mano, se tiver que borrar o calção, que borre o calção, mas tem que ir pro jogo, ô, mano. O Allan Kardec, Domênico Gato, em diversos jogo desse, jogos, né, mano? Em diversos jogos. Não, mas é verdade. Em diversos jogos aí, quando solicitado, qual foi outro jogo do São Paulo que também ele foi solicitado pra jogar na função aí do... Não lembro nem se era o Calleri, mas ele também não pôde porque ele tava doente, não sei se tava com dengue, sei lá que raio que ele tava. Não sei, não sei. Mas porra, é bom pra ele, Sombra, é bom pra ele, ainda mais o Kardec que tá vivendo uma má fase, numa dessa o cara entra baleado aí, meio... Faz um gol. Pô, o cara entra bem lá, Domênico Gato, mete dois gols aí, o cara reverte o quadro perante o torcedor. Verdade é que o Corinthians está interessado em Bruno Paulo, Camacho e o Tietê? É, existe uma conversa aí nos bastidores, Sombra, que a diretoria do Corinthians tem interesse aí nesses três jogadores. Mas é o que eu volto a falar aqui. Eu não sei até que ponto que vale a pena. Eu acho que o Corinthians ele tem um departamento competente para ver se esses jogadores aí estão jogando bem mesmo ou se foi só durante essa última partida aí da eliminação do Corinthians aí no Campeonato Paulista. O que você acha desses caras, mano? Você viu ele jogar mais um jogo? Tá. Eu nunca prestei atenção, velho. Eu não assistia jogos do Audax. Eu vi o jogo contra o São Paulo aí, mas não prestei atenção individualmente em ninguém. Contra o Corinthians eu vi os três jogando, os três foram muito bem. Mas aí é aquele jogo de superação, aquele jogo aí que eles sabem que eles estão sendo filmados, estão sendo vistos, enfim. Às vezes o jogador acaba se motivando e se superando. Mas você tem que analisar até onde esse jogador ele vai funcionar individualmente também. Porque é igual o time de Copa São Paulo. Às vezes aí você vê aquele puta time, os moleques ali dentro de um contexto, eles funcionam bem juntos. Mas individualmente, quando colocados aí dentro da equipe principal, nem os moleques aparece. Não conseguem jogar bola. É. Bom, e tem uma outra notícia, Sombra, referente ao Corinthians. Sim. Que o Nacional... Ai, ai, ai, vou me rasgar a roupa aqui. Foram reclamar lá pra Conmebol porque o Iago tinha sido notificado de que teria caído no doping aí no primeiro exame. Sim. E o Nacional mandou aí uma representação contra o Corinthians por ter escalado o jogador aí pra jogar nesse primeiro jogo aí no Uruguai. Mas até o próprio departamento jurídico do Corinthians aí emitiu uma declaração pro próprio Nacional dizendo que enquanto não abrirem a contraprova, ou seja, esse exame que vai ser aberto na próxima segunda-feira, que o jogador tem condições de jogo. Você é muito bem informado, hein? Parabéns, né? Ah, obrigado. Olha aí, Preto. De uma, hein? Parabéns. Ô, Domênico, então Nacional que vai pro inferno. Tem um jogador do Palmeiras que atua nesse Audax. Ele deve voltar de empréstimo. É o Juninho. Juninho, né? Juninho. Juninho, é o Juninho. 10. Oh, mano, o me disseram aqui também que o melhor desse Audax é o Bruno. Então, Sombra, esse Bruno é o centroavante, né? Foi ele que deu uma touca no Elias. Bruno e Paulo. Que toca, hein, velho? Na bandeirinha de escanteio. Esse cara que toca, hein, velho? Você acha que isso afetou o futebol do Elias ontem? Não, acho que não. Mas no jogo eu acho que o Elias deve ter ficado aí meio puto. Agora, mano, o Elias só tá jogando na Arena Corinthians, né, mano? Já faz um tempo que ele só joga em casa, hein? Olha, Vieira, o Elias é um jogador extremamente fundamental no esquema do Corinthians. E eu não tenho visto no Elias a bola que ele já jogou. Pode ser, talvez, aí, pela possibilidade de deixar o Corinthians no meio do ano. Eu não tô aqui pra cornetar ninguém, porque eu gosto muito do futebol do Elias. É bom jogador, pô. Mas eu não vejo hoje no Elias, não vou dizer a vontade, mas a bola que ele já jogou. O Elias já foi um cara muito mais participativo do que ele vem sendo hoje. Aí você vai falar, mas porque descobriram a forma do Elias jogar. O Elias aparecia muito antigamente, Sombra, como um fator surpresa na frente da área, pegando a defesa do adversário ali, meio com a calça na mão. O cara fala, porra, chegou o volante aqui batendo no gol. Hoje, descobriram, teoricamente, o jeito do Elias jogar. Mas acho que ele poderia jogar mais bola do que tá jogando. Sabe esse negócio do Robinho, que é o dono da empresa, né? É a mesma empresa que, que era dona do Thiago Neves, quando deu aquele rolo lá. É problema antigo, então hein, o cara vai até o fim, É problema antigo, hein, Jojo? Olha o chapéu lá, ó. Rapaz, olha lá. Chapéu curto, hein? Ó. Olha, você quer acompanhar o estádio, assistir o Estádio 97, todo o programa no estúdio, também com imagens dos campeonatos? Assista aí 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você pode assistir via computador, celular ou tablet. Sombra, eu queria fazer uma... Jean, Aeroíris. Eu queria fazer na Como é que você tá? É horrível. Eu queria fazer uma reclamação formal a vocês. Os fascistas, vagabundos, todos vocês... Para isso, de cuspir, vagabundo. Que porco. Porque hoje eu não estou me sentindo representado. Não tem um homossexual na mesa. Não tem mesmo. Mas e o Vieira, não serve? Esse aí é viadinho, é diferente. Ele não é homossexual. Inclusive, vocês não respeitam homossexual. Porque toda vez que vocês põem aqui homossexual, vocês põem moto aqui. Falta de respeito. Olha como é que ele se veste. Isso não é homossexual. Olha o cabelo que ele usa. Mota saiu daqui, velho, pra ir pro jogo parecendo o Liminha. Pelo amor de Deus, isso é fascismo. Isso eu não vou deixar passar. Por que vou na câmara. Eu vou acabar com o programa de vocês. Eu vou acabar com essa rádio. Porque vocês não podem representar homossexual com mota. Isso é falta de respeito. Isso é nojento. Domênico, você pode quebrar esse galho? Não. Hoje, Domênico. Hoje. Domênico. Só pro deputado encher o saco. Domênico, vocês faltam com respeito. Quantas vezes na vida, falta de respeito. Quantas vezes na vida você pegou e deu um banho no homossexual? Eu vou repetir pra você mais uma vez e olha pra mim aqui. Quero que você se dane. Você cuspir. Olha, você cuspir na minha cara, mas não vai ter boca depois pra cuspir mais ninguém. Seu fascista, quantas vezes você levou homossexual pra passear? Fascismo, quantas vezes? Cara, você não gosta de homossexual. Você é vagabundo, é isso que você é. Vagabundo é teu pai que te pôs no mundo. Olha, isso é preconceito. Peraí que eu vou cagar. Segue o jogo, sem falatório. Pelo amor de Deus, velho. Ô, Bolsonaro. Desculpa, né? Esse senhor, tá vendo? Esse senhor é desequilibrado. Tá vendo? Não, o Domênico não. Obrigado. Eu sou a favor de botar o Domênico numa trincheira na rua matando vagabundo. Entendi. Numa trincheira, com aquele capacete. Imagina aí. Aquela metralhadora. Granada, velhinho, granada, porra. Ah! Que isso. Porra, mas olha. Fala aí, mano, você não é a favor? Eu sou do bem. Eu sou. Eu imagino o Domênico numa guerra, mano. Imagina o capitão ordenando, falando: Domênico, você que tá lá na linha de frente. Pega a metralhadora aí, Dodô. Você que vai te meter a cara lá, velho. Essa música é boa. Pega a metralhadora, tra, tra, tra, tra, tra. Os comunistas vão no tra. Mata vagabundo aí. Eu gosto dessa música. Essa música passa muito paz. Música falando isso? Com certeza. Dos comunistas. Não, mas é a metralhadora. Mas olha, é tudo pacificamente, tá ok? Sem violência. Tá imaginando. Não tem. Olha, eu vou te falar, você é um quadrúpede. É um fascista, é isso que você é, fascista. Fascista. Sem cuspir. Vamos falar agora de algo que você às vezes não espera que vai precisar usar. Mas é muito importante. Meu amigo, às vezes você tá aí no trânsito, todo bacana, achando que vai chegar em casa, tudo tranquilo. Para no farol, tá ouvindo a Energia 97, tá curtindo as imitações do Rudy Landucci, né? As esquizofrenias de Domênico Gato. E, de repente, quando você menos espera, um carro caceta atrás do céu. Rapaz. Eita, dor de cabeça danada, né? Aí você desce lá, né? Aí vamos ver o que aconteceu, né? Vai ter aquela troca de telefones... Aquela burocracia danada. Aí você vai ver que quem bateu no teu carro foi a Paola Oliveira. Rapaz, hein, Domínio? Meu amigo. Olha lá. Aquilo que era um problema virou solução. Passa de novo aí, ó. Aquilo que era problema virou solução. Sabe por quê? A Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e libera o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite, já que você vai estar com o celular na mão, e pede pra fazer uma selfie com a Paola, né? Senão raramente vão acreditar nessa sua história. É. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mas eu sombra. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Bom, ele correu. Ele correu, né? Mano. É o verdadeiro. Ele correu o vídeo do estádio. O vídeo do estádio que se inspirou no Domênico. Foi o piloto que ele mandou pro Domênico. Foi o quê? Foi o quê? Piloto. Ô, mano, manda abraço pro Lude, o travesti, melhor DJ que eu já conheci na noite. Quem? DJ Lude. Lude Pagani? Não, não, é um travesti, não. Nada contra, mas não peguei. Ele é corintiano, ele quer um abraço seu, pô. Ah, você deve ter pegado, né? Não, não. DJ Lude. Um abraço pro Lude. É por isso que você tá falando, eu tô fazendo uma duplinha Rude Lude. É, malandrinho. Rude Lude. Rude Lude. Mas, ô Sombra, você tava falando agora da HDI, da Paula Oliveira e tudo mais. Ah. Ó, a Paula Oliveira é tão bonita, cara, que até ela presa em ferragens, ela deve ficar legal. Deve, cara. Que isso? Você tá maluco? Tá verdade, maluco? Que horror, meu Deus. Mas é verdade. Meu Deus do céu. Mas é verdade. Ai, meu Deus. A mulher é bonita, hein, mano? A mulher é bonita. Daqui a pouco, ao vivo, direto do pedágio Sem Parar, lá de Osasco, no posto Shell, Bernardo Veloso, o Tetinha, falando lá em Osasco, hein? Ele tá na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 366. Vai lá, você tá brincando? Como assim? Não é do Tatuapé, não. Tem uma avenida em Osasco que chama assim. Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, número 366. Você vai entrar ao vivo de lá, daqui a pouquinho, tá bom? Lá tem camisetas, tem bonés pra você concorrer, tem camisetas do Estádio 97. A gente já fala de lá, já já, com pedágio Sem Parar, Vieira. É, e essa avenida é tão legal, Sombra, que todo mundo passa o carro. Entendeu, não? Ah, essa foi boa, hein? Todo mundo passa o carro nessa porcaria aí. Essa foi boa, hein? Gostei. O carro cadê o trocadilho? A nota do trocadilho. O carro tricolor. Cadê a nota do trocadilho? Azul. Não passa lá. Não passa lá. Nem chega, aliás. Aliás, nem chega. É meu freguês, fica na sua. E digo mais, ó. Vamos criar uma outra avenida Esporte Clube Corinthians Paulista. Embaixo da Lexington ali, em Manhattan. Vamos. Não tem a dúvida disso. Vamos. Agora, essa rua em Osasco, porque tem a rua aqui em São Paulo, Normandia, que você viu, cai neve. No... Sim, uhum. No Natal. Lá em Osasco cai pena, é legal pra caramba. Tem uma época do ano que cai um monte de pena. Cai a tua tia. Quando ela passa voando lá. Segue o jogo, sem falatório. Vamos a mais ouvintes, oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, aproveite. Aí um beijo pra Juliana Porfírio, da FS Entertainment. Um beijo pra você, Juliana, ouvindo o Estádio 97, torcedora fanática do São Paulo Futebol Clube, hein, Juliana? Vamos lá, mais ouvintes no ar, também oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol! Mais tarde, na sala de justiça. Esse desenho é o melhor. Alô? Quem fala? Hermínia. Melhor. Emília. Emília. Hermínia. Não, Emília. Hermínia. Hermínia. Hermínia. Ela isso. Já ligou aqui. É do Bingo. Conhece, é do Bingo lá. É eu mesmo. É do Ah, é do Verdão. É do Verdão que ligou outro dia pra você, vovó. A Hermínia Neta Lima. Já ligou aqui uma vez, né? Já até sabe. Já sabe, tem todos os dados aí, ó. Já tem voz de desenho. É, falou. Quem tem voz de desenho, você tá louco. Ela que fala os números do bingo lá. Ah, é? Só que a gente tem que botar no telão, porque as pessoas não ouvem direito, né? Ah, entendi. Então foi os números fala do com telão. Ela, vovó. Ah, oi, Hermínia. Oi, tudo bem? Olha, o bolinho que você passou, eu não consegui fazer, viu? Deixei na panela. Era o quê? 2 horas na panela? Não, você receita de bolo pra você. Foi o arroz doce. Arroz doce também não. Eu fiz, o Norberto não gostou, viu? Ah, tá. Que Norberto, vó? A canela... É macho dela. A canela joga... É o vô. Cala a boca. A canela joga depois de pronto ou assa junto? Depois de pronto, né? Ah, então foi isso que eu errei, viu? Fala com o Jojo aí do Parmeira, vai. Ó, mas não tem nada pior do que arroz doce, cara. É ruim, velho. Nossa, é uma porcaria, velho. Gostei. Parabéns, mano. Arroz social é muito ruim, mano. É muito ruim. Peraí. Pior do que arroz doce, velho. Só sagu, velho. O mundo que tem petit gâteau, boa, sagu também é uma porcaria. O mundo que tem petit gâteau, o mundo que tem pudim de leite, não pode ter sagu e arroz doce, velho. Ô, arroz doce, bicho. Ó, canjica, arroz doce. Não, olha. Arroz doce é bom, sim. É louco, velho. Parece vômito, velho. Parece vômito, arroz doce. Mas, velho, a minha parte eu quero em cheesecake, petit gâteau, velho. Ninguém merece pudim de leite. Ah, Sombra, é bom, pô. Ah, você é bom. Tá louco. Claro que é. Um cravinho, velho. Canjica, bá. Só falta misturar com quiabo isso aí. Canjica é bom também. Nossa. Arroz é salgado, tiozão. Tem coisa que é salgado e tem coisa que é doce, mano. É. Sabe, não tem. E batata como... doce, é da academia você come. Ah, mas aí é o melhor carboidrato que tem, sabe? Você só come batata doce e frango, né, mano? Mas você come batata como se fosse remédio, né? Sim, mas... Não, batata doce eu gosto dela frita, velho. Olha, o cara que come batata doce tem que comer como se fosse remédio, porque é horrível. Não, mas imagina a agressividade desse rapaz depois que fermenta dentro dele. Imagina, velho. Ô, mano, nada melhor do que ir no CTN e ouvir calcinha preta comendo uma canjica. Nossa senhora. Ah, você vai? Não. Lógico que... Isso aí quem vai é o Carmelo, né? O Carmelo vai nessa. Eu prefiro ter pedra no rim do que fazer esse programa que você tá falando. Olha aí. Carmelo, posso uma promoção? O Carmelo vai. Vamos lá. Voltando com a dona Hermínia. Oi. Oi. Ó, o Batata falou aqui, ó. Nossa, mano, você tá maluco. Arroz doce, eu também detesto. É uma porcaria. A minha filha odeia arroz doce. Quem? A sua filha? A minha filha. É, eu acho que essas pessoas que gostam de arroz doce, se for ver, não são nem desse planeta, cara. Obrigado, é ruim. Você vai ver, deve ter genética extraterrestre. Arroz doce não tem nada de legal. Ô, dona Hermínia, qual que é o doce que a senhora faz melhor? Melhor? Bolo de fubá cremoso. Esse é bom. Ah, esse é bom. Aí o café preto. E o café preto, dona Hermínia. Aí vai ter bolo de fubá. Nesse frio? É, vai ter. Um bolo de fubá bem caprichado, vou levar pra você. Quero ver. Ah, dona Hermínia. Quero ver se vai bolo de fubá bom. É aquele que te causa um infarto. Ou seja, depois que ele tá quente, Domênico Gato, aquele que você pega manteiga e passa por cima, assim, ó. Não precisa passar manteiga, já tem. Mas creme. Eu adoro. Não, mas se você. Olha, mas eu adoro. Funciona bem. Quente, foi é bem. Bom pra funciona caramba. É uma delícia. É uma delícia. Muito bom. Mas que põe manteiga por cima é cuscuz. Não, mano. Ó, cuscuz também é horrível. Cuscuz é bom. Cuscuz é bom, mano. Cuscuz também é ruim. Não gosto. Ruim. É bom. Outra coisa que eu tem umas coisas que não precisam existir. É. Ah, qual é o nome, meu Deus? Tá parecendo uma vovó. Manjar é gostoso. Não, manjar é médio. Também não é aquilo tudo. Vivo sem. No ranking das sobremesas, eu tô vendo aqui, tá em 55º. Ah, 55º. Ela não entra, entra 100. Entra 100. Esse é bom. Aí esse é legal. Aí é top 10. Aí é top 10. Não, eu não gosto também. O manjar. O pudim é porcaria. O manjar tá estacionado ali do lado do curau. Curau, é. Vivo bem sem, não precisa existir. E dona Hermínia, pudim de leite bem feito é bom. Esse é show. Bom, ô, dona Hermínia, tanta sobremesa melhor. Pô. E de salgado, qual que é o melhor salgado que a senhora faz? Esfirra? Aí é bom, hein? Esfirra fechada. Fechado. Agora, você vê uma coisa, liga a palmeirense, tem que falar de sobremesa, né? Mas deixa ela falar. Ela fala o quê? Ah, ô, trouxa. Quieto aí, ô, trouxa, fica quieto aí, ó. O arroz de feijão é bom, é? Vai pensar lá no Aldax lá, ô trouxa. É, azeitão idiota. Ô, dona Hermínia, a senhora é palmeirense, dona Hermínia? Sou. Ah, é? E aí, dona Hermínia? Ah, eu fiquei revoltada com essa troca do Palmeiras aí. Não gostou? Não. Horrível mesmo, ela tem razão, hein, Zé? Ah, a torcida tá indignada, né, Dodô? A princípio, eu acho ruim. O gol que a gente ganhava do São Paulo era o Robinho, agora manda o homem embora. Ah, pra ganhar do São Paulo, agora não ganha mais. O Robinho é conseguia ganhar todos, reforçou o Cruzeiro. Mas eu ouvi ontem uma opinião, eu não lembro de quem. Assim, olha, o Robinho não é tudo isso. É que aqueles gols que ele fez contra o São Paulo colocaram ele, de repente, em termos de marketing, numa importância maior que a que ele tem perante o torcedor do Palmeiras. Com certeza. Isso eu acho. Ele era o líder de assistência. Por isso que eu ia perguntar. Vocês que veem jogos do Palmeiras sempre, se vocês concordam com essa tese ou não. Sim, porque o Palmeiras é um freguês de caderneta do São Paulo, né? Era, né? Tá, faz um ano aí que vocês estão bem. É. Não, São Paulo e Palmeiras, costuma ser que nem São Paulo e Corinthians, é meio complicado. O São Paulo ganhou mais do que o Palmeiras, isso é verdade. Mas ultimamente, o Palmeiras... Nas Libertadores também, agora, todas são Cicinho, dando chutaço de fora. Foram 8 eliminações. O problema é que o Rabinho não era pra ser o número 10 de armador meia, né? Não. Ele era pra ser um menino que ajudaria, e aí ele ficou jogando sozinho. Mas o Cuca alega, não sei se ele alega ou eu vi informação, não, ele não alega. Versatilidade, não era? Não é, não tem pegada pra ser segundo volante. Olha, ô Hermínio, eu acho que teve um problema mesmo de grupo, viu? Alguma coisa teve. Às vezes, será que é? Porque não gosta mesmo do perfil do jogador. Cada treinador tem os seus escolhidos. Tem aqueles jogadores que ele acha que vai servir para que o time renda mais. Então, eu acho que ele chegou na conclusão que o Robinho não é esse cara. Ué, o que vai fazer? Como o Filipão chegou e achou que o Pierre não servia. E a gente achava o Pierre muito bom jogador. Não nós, como os adversários também. Eu gostava do Pierre. Então, mas o problema, Josô, o problema não é quem foi, é quem veio em troca, entendeu? Se viesse o Arrascaeta no lugar dos dois, aí tudo bem. Arrascaeta? O Arrascaeta lá, o paraguaio do Uruguai lá que joga no meio cancho. Arrascaeta. É. Eles estão dizendo, dizendo que pode ser que o Palmeiras vá pra cima. O problema é que veio o terceiro reserva, ele não vingou, cara. E o Fabrício. O Fabrício é o 13, velho. Não, esse cara é ruim demais. Não é, o Dona Hermínia, ele não é. Ele é 13. Ele é bom jogador. Se ele é 13, pelo amor de Deus, sai daqui. Eu não sei se dá pra resumir ele como um bom jogador. Eu acho que assim, ele tem boa técnica. Forte. Ele é muito forte, ele marca muito bem. Só que ele não consegue se consolidar em clube nenhum. Não. Então ele vai lá, joga bem um jogo, joga bem dois jogos, depois... Mas é a cabeça, Sombra. Se a torcida pega a birra dele, ele fica nervosinho. É fora da casinha. Meu, aqui ó, Domênico, eu assisti o jogo. Não é ruim. Posso falar? Eu assisti o jogo ao vivo. Tecnicamente é bom jogador. Eu acho que valeria a pena a contratação do cara. Ele é bom jogador, mas assim, mano, o cara que pega a camisa do time que tá jogando, joga no chão... Não, Fabrício. Depois mostra o dedo pra torcida, manda. Meu, ele é louco, cara. Nessa troca, Sombra, por exemplo, eu acho que o jogador aí mais legalzinho ali pra você incorporar dentro do seu elenco ali, eu acho que é o Robinho. Eu acho que dessa troca aí, de todos envolvidos, analisando tudo que pode render e tudo mais, eu acho que o melhor é o Robinho. Uhum. Mas o Fabrício, ele não tá muito longe. O Fabrício, ele é um bom jogador, velho. O Fabrício que passou pela Portuguesa, é um cara que mostrou que ele tem bola pra jogar qualquer time grande. Mas ele é doido. Mas, Domênico, basta você ter um treinador, talvez, que saiba colocar o cara nos trilhos. O Adriano, né? No São Paulo. O Adriano no São Paulo, no custo-benefício, foi positiva a contratação dele. No São Paulo, ele se deu bem. O Adriano no Corinthians... Então, ele deu trabalho, mas no custo-benefício... O São Paulo soube domar ele, Sombra. No Corinthians, o Adriano não foi. O Adriano fez um gol importante contra o Atlético Mineiro. Aquele gol que, teoricamente, acabou concretizando o título do Corinthians. Mas o Corinthians seria campeão, independentemente daquele gol do Adriano ou não. Mas... O Adriano no Corinthians, ele não teve um saldo positivo. No São Paulo, ele teve. Eu acho que você tem que pegar jogadores assim que são problemáticos, você tem que ter um acompanhamento e não deixar o cara desgarrar, velho. Precisa acompanhar, precisa ficar em cima. Ah, o Tuta ligou pra ele antes, viu? De contratar. O Cuca? É, ligou. Que Tuta? O Tuta do... Cuca, velho. Ele ligou, sabia? Então, mas é importante. E o Fabrício, ele teve um problema pessoal aí, não vale nem a pena a gente entrar no mérito aqui, com o irmão dele. Isso naquela oportunidade pode ter agravado talvez a situação lá pra ele ter estourado no Inter. Você sabe mais. Qual time de base ele fez? Qual? Foi São Paulo? São Paulo. Jogou no São Paulo? E, ó, também é o que eu fiquei sabendo é que é tipo, ó... Assim como o William Arão. Você sabia que o William Arão começou no São Paulo? Sei, é horrível. Não é não. Hoje no Flamengo ele é bom jogador. Porra, no Corinthians não, mas é que tá, Sombra. Existe um preconceito aqui na cidade de São Paulo com relação ao futebol do William Arão. Eu não vi ele jogar bem nem na Portuguesa, nem na base de São Paulo. Na Portuguesa ele foi bem. Na Portuguesa ele começou a deslanchar o futebol dele. No Corinthians ele também jogou no Corinthians ele tava mal. Eu também tinha uma outra visão com relação ao futebol do William Arão. Mas o William Arão, quando ele passou pela Portuguesa, ele começou a dar um up no futebol dele. E hoje no Flamengo é um dos principais jogadores. O Botafogo já tinha jogado muito ano passado. Ah, mano, sei lá, cara. É que eu também não vejo tanto esse cara aí. Falar em Flamengo, hein? Começou a... Fritura no Muricy. Começou a fritura no muro, hein? Mas vou te falar, Sombra. O time do Flamengo hoje pode jogar mais bola do que tá jogando. Vou ganhar um bacalhau, hein? Ó, você pega lá o meio-campo do Flamengo lá. Você tem o Cuéllar, você tem ali o William Arão, você tem o Mancuello, você tem lá na frente o Cirino, você tem o Sheik, você tem o Guerreiro. Não joga. O Jorge na lateral esquerda, que é bom lateral. Esses meninos... É bom esse lateral bom, do Flamengo? Mano, muito bom. Esse é muito Eles têm bom. Aquele lateral que você destacou na ponte também, o Rodinei ou o Rodney. Rodney. Mas não joga. Então, não tá bem. Mas o reserva é o Pará, velho. E os caras não ganham do Vasco de jeito nenhum. Não tô dizendo do Rodinei que não joga. O time do Flamengo não joga. Então, mas é que tá. Cabe ao treinador, né, meu? Material humano tem. Agora, o Flamengo não tem a zaga. Voltando ao lance do Fabrício. Se o Fabrício tá chegando e o Cuca eventualmente pediu, é porque o Egídio e o Zé Roberto já não vão jogar lá na lateral esquerda. Não, mas o Egídio é titular. O Fabrício, inicialmente, ele veio pra jogar na meia. Ele veio pra ser mais uma opção de meia. Inclusive o Cuca, quando pediu ele, falou que era pra jogar na meia, o Egídio permanece. Mas e a versatilidade? Versatilidade, vó. Porque o Vitor Luiz foi pro Botafogo, que é o outro lateral. Esse Vitor Luiz, ninguém bota fé nele, né? Eu acho ele bom jogador. Foi emprestado pro Ceará. Emprestado... Eu acho um bom jogador. Não, mas ninguém bota fé nele, porque, ó, ele foi pro Ceará, agora foi pro Botafogo. Ele bem fraquinho, viu? Eu acho um bom jogador. Ó, a vó discordando da Dona Hermínia, hein? Cada um tem um jeito de ver futebol. Eu acho ele bom jogador. Mas, ô, Dona Hermínia, o próprio Cuca, ele já declarou que mais jogadores deixarão o Palmeiras. Cogita-se a possibilidade... Então, ele disse isso na coletiva. pessoas ligadas ao Palmeiras dizem que pelo menos mais 10 vão deixar o Palmeiras. Quem? Então, precisa ver quem são esses jogadores. Porque o Palmeiras ele tem uma série de 39, mano. Então, é muita gente do Palmeiras. Ah, eu queria 39. Que ele quer trabalhar com um grupo. Olha aqui, ó. Viesse de volta. Peraí, o Juninho que conta, tá no Audax. Vamos fazer a conta aqui. O Palmeiras tem 39 jogadores. Ele quer trabalhar com 28 a 30, no máximo. De 9 a 10. Então, de 9 a 11 jogadores ele tem que mandar embora. O Vitor Luiz já foi. Natan já foi. Felipe Gabriel já foi. É. O Lucas já foi. É, mas aí vem dois, né? Vem dois. É, não conta. Essa conta aí não... deve ir mais um por aí, mano. Uns 9, 9. 8, 8, 9. É o que cogita-se, mas é que tá assombrado. Leandro vai também. Imagina o jogador... Amei. Não tô falando do Zé Roberto, não tô falando talvez do Vitor Hugo, porque esses caras dificilmente o Palmeiras vai fazer negócio. O Palmeiras ele vai aproveitar e ter esses caras no elenco. Mas, ó, cogitaram até a possibilidade do Arouca deixar o Palmeiras, velho. Vocês acreditam que o Arouca possa sair do Palmeiras? O Arouca também embaixa no Palmeiras. Então, ele tá no banco, né, mano? Olha, mas aí como é que fica? Vai tarde. Então, mas peraí, mas aí sai o Arouca, sai o Gabriel. Ah, não, o Gabriel volante. Não. Mas você ainda tem o Thiago, você já tem o... Falou, né? Na cabeça assim, do Cuca, a ideia é que o segundo Mateus volante Salles, titular seria Jean. O Jean. E eu não sei não se, de repente, aquela história que falaram muito tempo atrás... Do Leandro Donizete, do Galo, se não tem fundamento. É que o Leandro Donizete voltou a ser titular lá, né? Não, eu sei, mano, mas é... Esse Leandro Donizete é ruim. É, mas não precisaria dele, viu? Ô, dona Hermínia, mais volante, deixa eu perguntar uma coisa pra senhora. Eu sei até que é meio complicado pra senhora, porque envolve assunto que, de repente, não... Uhum. A senhora vai achar que é provocação. Mas, assim, o presidente da Conmebol, ele cogita algumas mudanças em Libertadores da América... E fala em, de repente, fazer final única, como é na Liga dos Campeões. Campeões League. Final uma única. Sede, né? Uma sede. É, uma final só, uma sede só. Eu acho uma baita porcaria. O que a senhora pensa a respeito? Acho legal. Putz, eu já detesto isso na Champions League. Ah, mas é diferente. Eu acho que é uma grande porcaria. Eu acho que pelo menos vai ter um jogo assim, igual foi agora no Paulistão, mata-mata, acabou. Não, mas eu acho que isso daí é tosco. Eu acho que você tem que jogar em casa, tem que jogar na casa do adversário. Eu era a favor, Sombra, por exemplo, numa final de Mundial, não ter um país sede. Por exemplo, vai, houve um campeonato, aí você coloca uma sede lá dos times aí pra estarem disputando. Vai todo mundo jogar lá. Na época que o time lá do São Paulo jogou os mundiais ali, seria legal ter um jogo na Itália e um jogo no Morumbi. Seria legal ter um jogo na Espanha e um jogo no Morumbi. Nem era antigamente, mano. Eu acho que isso seria muito mais legal. Não, antigamente não era assim. O Santos também, quando foi jogar... O Santos foi jogar em Portugal e veio jogar aqui, mano. Mas é que tá, e o terceiro jogo foi aqui. Mas aí, total favorecimento ao Santos. O Palmeiras foi campeão mundial aqui no Maracanã. Vamos lá. Fala, Dudu. Ai, meu marido tá aqui, ele liga e não fala. Aí fica falando, fala pros caras que o Vasco vai ser campeão. O Vasco vai ser campeão. Então, você imagina o Vasco campeão e vai pra final da Libertadores? O Vasco vai ser o campeão carioca. É, pode ser. Você imagina o Vasco na final de uma Libertadores contra um Boca Juniors, por exemplo? Aí a final é em Bogotá. Na Colômbia. Não tem nada a ver. Porcaria, velho. Mas sabe o que acontece? Na Europa, acho que tem mais cabimento isso. Por quê? Aqui não dá, velho. Porque na Europa, você tem uma malha ferroviária imensa. É tudo muito pertinho. A condição... É tipo São Caetano, Santo André, não há a Europa. Exatamente. A Europa é... Quase isso. A Europa tem uma conexão muito melhor pra você se deslocar de um país pro outro. E outra sombra. Entendeu? É ficar mais fácil. Mas eles estão querendo copiar tudo que é da Europa pra falar, ah, lá a moldura é melhor. A gente não tem que se pegar nesse tipo de regra que, na minha opinião, é ridículo. Ah, podia mandar que... um calendário, né? Não, mas é que tá, Sombra. Sabe por que eu acho que não vale a pena? Primeiro, com relação ainda ao regulamento, Domenico Gatto, eu já tiraria essa porcaria de gol fora. Eu acho que isso daí é um grande lixo. Isso aí não acrescenta absolutamente nada. Isso eu acho legal. Eu não acho. Eu acho uma grande porcaria. Isso dá uma emoção, né? Mas é que tá, Sombra. Olha a Europa tem o gol fora. Pera, calma. Olha a incoerência da situação. Durante a competição toda vale o critério do gol fora. Na final não vale. Não, mas aí... É uma grande porcaria. É uma grande porcaria. Lá fora só não tem o gol fora porque é um jogo único, na Libertadores, com todo respeito, Sombra, aos times do México, com todo respeito, são times que vêm aqui, vira e mexe e acabam dificultando a vida dos caras, mas é um time café com leite. Não tinha que disputar. Porque se o México vencesse a Libertadores, o representante mexicano teria que ir representando a América do Sul, mesmo não fazendo parte, na disputa do Mundial. Quando ganha, sim. E aí, Domenico Gatto, se o mexicano vencer, quem vai é o vice. É tosco, velho, é tosco. Ah, isso é ridículo. Isso é ridículo. Dona Hermínia, um beijo pra senhora. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria tanto ir no resort mais pesado, hein? Vamos ser pesado. Não tá cabendo no teu bolso, dona Hermínia? Não, fosse só um quarto que desse pra levar meus filhos, né? Ah. Mas aí tem que pagar separado, é caro. Peraí, quantos anos? Peraí, quantos anos tem seus filhos? 15 e 17. Aí não dá. Ah, mas já são grandões, né? Então, porque dia 10 de junho é dia do meu aniversário, né? Sim. Aí eu queria ir. Aí quando eu liguei lá, teve um susto. É mesmo, dona? É, dona Hermínia, mas aí a gente não pode burlar. Não, é, eu falei com o rapaz lá e ele falou pra mim assim que são normas, não dá. São normas, é, tem todo um acordo. Ele falou que se ele tivesse 12 anos, podia ficar no quarto, mesmo quarto. Exatamente. Olha, mas não tá na hora então, dona Hermínia, da senhora emancipá-los por um final de semana? Que aí a senhora vai, aproveita o resort, deixa eles, e vê se pode confiar na molecada. 15 e 17 já consegue ficar sozinho em casa, né, mano? Se a senhora chegar, a casa estiver de pé, é porque já dá pra confiar na molecada. Ou então a senhora escolhe um. Deixa eu te falar então. Deixa eu fazer o merchan. Faça. Proteção e diversão, é só com 12 anos. Opa, que beleza, hein? A senhora ganhou um kit top da Bozana, hein? Tá bom então. Então aí o Santander também vai subir agora, hein? O Santo André vai subir? Vai ganhar sábado lá. Nossa, outro dia eu tava na televisão vendo Santo André e São Caetano. Acho que não tinha nada na vida pra fazer. A senhora viu esse jogo? Fui lá no Brunão. Foi no Brunão? Mas eu vi esse jogo no estádio do São Caetano. Ah, tá. Mas eu fui no primeiro que o Santo André ganhou de 2-1. Ah, é? E como que tá isso aí? Eles estão pra subir, então? Então, tá entre os quatro agora, né? Quem que tá? Santo André, Santo São Caetano? André? Ah. Não, São dois. Caetano saiu. Ah. Sobe dois só. Como que é o nome que o Santo time? Barretos, que o Santo André vai jogar. Barretos? É porque só sobe dois agora, né? Não ganhou, sobe mais do Barretos, sábado de 2-0. Agora vai jogar lá em Barretos. Se ganhar, já tá na primeira. Ah, legal. Mas não sobe dois? O Barretos sobe junto ou não? Não, o Barretos se sair, sai fora, né? Aí o Santo André que entra. Mas sobe dois, né? Não sobe dois? Só dois. Então. Tem quatro times ainda, né? O Santo André ganhou a primeira de 2-0. Quem que é o quarto time aí que eu não sei? Qual os outros dois, João Lucas? A nossa assessora da segunda divisão, dona Hermínia aí. Mirassol e Batatais. Nossa. Mirassol e Batatais do outro lado. Aí, Domênio, cuidado ano que vem. Trouxa. Cláudio Azedão. Trouxa. É só é. Toma conta do teu time aí que não consegue disputar mais nada importante aí, ó. Mas é fantástico esse Azedão, né? Então, Jojo, põe ele no lugar dele. Então, um abraço pra vocês. Não ganha nada anos aí importante. Um ótimo fim de semana. Daqui uns dois meses eu ligo de novo. Tá bom, dona Hermínia. Um beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Uma simpatia, dona Hermínia, né? Demais, demais. É verdade. E o marido dela não é bobo, não. Conquistou a dona Hermínia usando o Bozano. Com certeza, dono Hermínio. Seu Hermínio. Tem o seu Hermínio. Entendi. O Antônio Hermínio, né? Antônio Hermínio. Ele é poderoso. É, aquele é bagaça. Ele era engraçado. Faleceu. Não, mas ainda continua bagaça agora no céu. Não, e deixou, deixou muitos legados. Até tem 35 mil nuvens dele. Sim. Ele fretou um pedaço do céu, assim. Um pedaço em cima da Times Square, pegando até o Central Park. Você acha que quando beija, quando morrer, ele vai ter nuvem. Nossa. Vai ter os anjos de segurança dele. O Benja não acredita no outro lado, cara. É muito não triste. Acredito. Ele acha que ele morre e só fecha o olho. Ele falou, ele falou que aquele filme Ghost do outro lado da vida é a coisa mais escrota que teve nos últimos anos do cinema. Se o Benjamin for cremado, mano, é lógico que ele vai pedir pra você jogar as cinzas dele em algum lugar. É. Onde você jogaria as cinzas do Benjamin? Dubai. Dubai? Eu danço? Não, porque o alto ele sonha ir pra Dubai. Ele né? sonha, ele queria conhecer. Ele já passou pelo alto. Ele não pode ir, né? Mas os caras só ficaram assim, ó. Tá bom, amigo. Olhando de baixo, olhando você sabe, olhando assim o avião que ele tá. Porque ele não pode descer. Então, eu levaria o Benjamin naquela urna, tá certo? Pra que ele pudesse conhecer Abu Dhabi e Dubai. Até o mais alto. Sim. E jogava lá de cima. Aquilo lá que parece um veleiro, assim. Diz que vai deixar R$25 pra você comprar a urna. E eu... eu colocaria a música ainda no hotel. Se um veleiro... Vaca do cacete. Repousasse na palma da minha mão. E aí eu jogaria o Benja pela janela, assim. Você fazia um ritual com essa música. Nós já estamos fazendo aqui uma cerimônia. O rito do féretro do narigudo, né? Não, tá louco. Vamos levar o nível nesse programa. Vamos levar o nível nesse programa, que agora eu vou falar da Bozano, cara. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, meu irmão. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada é uma voadora no vilão da transpiração e do mau cheiro. Você nunca mais vai ficar fedendo, velho. Parecendo aquela virilha de mendigo, tá bom? Vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Que inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Então, amigão, você entrando no ar aqui no Estádio 97 e falando a seguinte frase, só com Bozano. Anotou essa frase aqui, ó. Proteção e diversão? Só com Bozano, você ganha um kit top da Bozano, tá legal? É um kit bem legal. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Olha, tinha sido combinado aí que o Santos ia ter 7 mil ingressos. O Aldax falou, não, agora é só 4.100. Cláudio Azedão. O que foi? Meu Deus. O Santos Futebol Clube... Ia ter 7 mil ingressos em Osasco, aí o Aldax falou, agora é só 4.100, vai ter mais 7 mil. Vai, eu acho que não vai. 7 mil não é, não dá pra... Você é santista agora, rapaz? Não vai. Você é santista agora, moleque. O Mano tem razão, Sobre. O Campeonato Paulista perdeu o impacto da final, que seria Palmeiras Grande, a final mais emocionante dos últimos 500 anos de Campeonato Paulista. Mas é verdade, cara. Perdeu não só, mas aí, não só o futebol paulista. Dois times sem tradição, aí, tá louco. Não só o futebol paulista. Perdeu o apelo, mas ganhou tecnicamente, né? Para. Ganhou tecnicamente. Tecnicamente, peraí. Aldax e Santos, mas o futebol mais bonito. Imagina. Corinthians e Aldax, você assistiu o jogo? Foi um jogão. O Aldax é uma hora que fez o Olé. Imagina, aonde? Eu acho Corinthians certo. E Palmeiras também seria. Porque Corinthians e Palmeiras clássico, seria. Seria, mas vocês tomaram o pau e chupa. Mano, Corinthians e Palmeiras ofuscaria a final da Champions League. É, mas não deu. Ofuscaria, né? Isso. Mais amistoso domingo, já que vocês estão de folga. E se fizer, dá mais audiência que o jogo deles. E digo mais, meu, é isso aí, o Roberto podia ligar pro Paulo Nobre e fazer um terceiro e quarto que ia ofuscar a final. Ah, e vou dizer uma coisa. A Globo transmite a terceira e quarto e não transmite a final. A Globo passaria domingo e falar, tá exaltado, põe sábado a final e vamos ver a disputa do terceiro e quarto, é melhor. Não, a Globo vai, desde que não exista um jogo pra disputar no terceiro e quarto entre Corinthians e Palmeiras. Se houvesse o jogo em terceiro e quarto, ia passar. Lote passado. Vocês são muito parciais. Você me perguntou, eles não deixam responder. Domênico e Mano, como manda o figurino do programa, são extremamente parciais. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio, que é o Cláudio Azedão. Nós somos imparciais. Jornalista. A gente precisa ter a opinião de um jornalista. Imparcial. Tem argumentos aqui, ó. A voz do jornalismo agora. Eu trouxe aqui meus papéis que eu anotei, ó. Por que vai ter mais ingresso pro Aldax? Por quê? Porque, primeiro que era a casa do Aldax. Segundo que os porquinhos estão de folga, eles vão querer secar o Santos, que é o único jeito deles ganharem. É torcendo pro Aldax. Assim ganhar, vai ganhar. Então deixa eles ali no jogo. Um momento esdrúxulo. Você acha que na arquibancada do Aldax vai ter muita gente de verde? Ele deixa. Na hora do hino eu vou cantar Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Vou dizer você. Quando que é o jogo? Vai passar quando? Sábado ou domingo o jogo? Vai passar na TV? É domingo, 4 da tarde. Vai, assiste lá. Esse horário aí eu vou estar no cinema. Quero que se dane o Santos e o Aldax, tá louco. Eu vou ver, porque deve ser um bom jogo. Jogo ruim desse aí. Um jogo de futebol bonito aí. É isso, esses são os meus argumentos. Não tem violência, tranquilidade. E domingo vai dar fantástico. Não vai ter encontro no metrô, né? Torcedores do Aldax e do Santos. Não vai ter, né? Não vai. Evidente, não vai ter. Vai ser um jogo bonito. Tá certo. Vamos falar agora de ferramentas e máquinas? Com certeza. Então vamos falar de Dutra Máquinas, a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Lá você encontra de tudo. Completa linha automotiva, jardinagem, construção e reforma, lavadora, soldas e geradores de energia. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas, tem ferramentas da bateria de alta performance da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. A linha de ferramentas A bateria DeWalt tem as melhores tecnologias voltadas a você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez, sem precisar de tomada por perto na hora de fazer o serviço. Tudo movido à bateria. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar e tem 3 anos de garantia. Você encontra toda a linha DeWalt na Dutra Máquinas. São 5 lojas à sua disposição. Uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. E você também pode comprar tudo pela loja online, dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento de BV financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora nós vamos ao pedágio Estádio 97 sem parar, lá em Osasco, com o Bernardo Veloso, o famoso Tetinha, o dono do palhacinho. Fala, Tetinha! Deixa viado. Deixa viado. Eu acho sacanagem, o cara não tá aqui pra se defender. Não tá, não tá. Isso muita é maldade. Isso é maldade, Tetinha. Eu também acho. Olha, eu acho, não sei, parece. É. Que a rejeição do Benji é a mesma da Dilma. Cê, ah, conseguiu isso? Eu tô com essa impressão. Ô, Sombra, deixa eu conversar com o pessoal aqui. É. Um caso bem curioso, quer ver o seu nome? Emerson. Seu nome? Evelyn. A Evelyn tá junto com o Emerson, um casal que veio no pedágio, Sombra. Olha que muito louco. Que time você torce, Emerson? São Paulo. E você? Corinthians. É, tipo, ele te trouxe porque você ouve o programa e uma permuta. Você vem e tem shopping no fim de semana. Tem shopping no final de semana. É, mas você ouve o programa. Não, eu escuto o programa pra caramba. É mesmo? É. Show de bola. Pô, tá vendo? Quer mandar beijo, abraço pra alguém, Evelyn? Aê, baralho! Acho que esse foi um beijo e um abraço dela. É, também tem muito cover por aqui, viu, Sombra? Quer ver, ó? Seu nome? Jonathan. O Jonathan é a cara do Richardson, velho. Isso não é um problema pra você? Zoado, nada a ver, velho. É igualzinho. Podia parecer um pouquinho mais gordo e parecer com o Alexandre, mas você deu azar, brother. Não, os caras falam que é mistura de Alexandre com Richardson, velho. Não tinha desgraça. Que time você torce? São Paulo. Quer mandar beijo abraço? Sabemos por quê. Ah, eu parei. Mas... Quer mandar beijo abraço pra alguém? O Mano. Beijo pro Mano. Ih, não, um abraço, velho. Um abraço. E um abração pra ele. Eu vou tentar a terceira na sequência. Se der, ele pede música no Fantástico. Fala, Chiclete. Chiclete. Ufa, acabou por um pouco. Tem muito sósia mesmo, que vai ser aqui seu nome. Anderson. Olha lá, aplausos pro irmão do Marcelinho Paraíba. Time você torce, cara. Que é Corinthians, mano. É nóis, tudo beijo, abraço. Mandar um abraço pro pessoal do Rádio Tap Vermelho e Branco, lá de São Paulo. E, ô, doutor. Oi. Chupa o Aguinaldinho! Aê! Que isso, Domênico? Chupa! Mandaram chupar o Aguinaldinho, Domênico. Traz a tua irmã, ô, olha só! Aí sim! Tá rolando um link, respeita as pessoas! É, vai tomar multa! Ah, falando em sósias, o cara que fez o Rude na tua história tá lindo também! Seu nome? Jadir. Que time você torce, Jadir? Palmeiras. Jadir, você aqui de Osasco? Aqui de Osasco. Cara, vai ter a final do Campeonato Paulista. Você não acha complicado uma final de Campeonato Paulista numa cidade pequena, tipo Santos? É, interior versus litoral, né? Uma merda. Não, também não é assim. Calma. Fala, quer mandar beijo e abraço pra alguém? Quero mandar um amo ela pra Júlia, um abraço pros meus amigos fracassados. E quero fazer uma delação do Tetinha. Não, não vai fazer delação nenhuma. Ele tá dando em cima da Evelyn, mina do cara, na frente do cara aqui, ó. Eu jamais faria isso, na frente do cara. Pra pessoal do Senai também. É, tem muita gente aqui, deixa eu ver se eu acho. O Sosa não tem mais nenhum, acabou a graça. Ou o Sosa aqui do cara da Exalta Samba, seu nome? É Abner. Time de Eduardo, cara. Corinthians, chupa, Domênico. Mano, agressivo. Quer mandar beijo e abraço pra alguém? Mandou um abraço aí pra um amigo meu, pro André, corintiano também. E mandar mais um pro Palmeiras, de férias. Achei agressivo da sua parte. Você não faz mais isso, nem fala que os caras não tem mundial, que é mancada. Okay. Ah, você não falou com eu, foi mal. Seu nome? Fábio. Motoca. Motoca sempre. É... time. Corinthians! Deixa eu fazer uma geral aqui. Quem que torce pro Corinthians que tá eu? Pro São Paulo. Pro Palmeiras. Pro Santos. Tem um cara. Peraí. Seu nome? Cristiano. Quer mandar um abraço pra alguém, Santista? Solitário. Dá pra galera do futebol de sexta-feira lá, que a gente bate uma bola. É o pessoal do Sub-80, né? Mais ou menos. Chupa, mano! Ah, é pro inferno. Ô, Sombra! Diga, Sombra. Bernardo, diga, Tetinha. É isso. Tem muita gente aqui. Pode botar mais gente lá? Temos tempo? Ah, mais três pessoas. Vamos lá, mais três pessoas. O pedágio sem parar. Rafael. Você é muito triste, porque você não é sócio de ninguém, cara. Time que torce. Corinthians. Quer mandar um abraço pra alguém? Vai mandar pra galera de Cotia, dos prédios. Pra galera da Nova Quim, que mandar um chupa Domênico. Boa. Foi você que me pediu o WhatsApp do Mota, né? Depois eu faço. Seu nome? É Christian. Ô, Christian, time, cara. Corinthians. Aí, mano! Tudo nosso. Quer mandar um abraço pra alguém? Manda um abraço pra toda a galera lá da empresa que eu trabalho, lá da cozinha industrial do Habib's lá. É, e, ô, mano, vou fazer um comentário. O Yuri de Osasco também é muito bom, cara. O Tietê também. Você comentou aí do Tietê. O Corinthians tá interessado. E eu acho um bom jogador. É, vamos ver, né, mano? Se não foi só um campeonato paulista, se não foi só uma partida contra o Corinthians, mas eu acho que a diretoria do Corinthians aí tem um setor competente aí pra avaliar essa situação aí. Vamos ver. Ele falou, ele não te ouviu porque ele tá longe do retorno. O mano falou que você disse, tipo, nada a ver, que os caras são ruins, viu? É mentira, ele disse que concorda. Tem que ver se os caras, como é que vai andar. Eu acompanho os caras já há um tempo já, mano, no Osasco, e os caras jogam bem. Você vai a jogos do Osasco? Eu sempre vou desde 2012. Quando começou o campeonato, a torcida, vocês que frequentam, vocês apostavam que ia chegar na final? Sinceramente, a torcida esperava classificar, mas não esperava chegar na final, não. Você esperava entre os oito? Sim. Boa, tá certo. Mais uma pessoa pra encerrar. Você acha que eu vou falar com a Evelyn de novo, não é mentira? Seu nome? Danilo. Você sabe que você não pode falar porque você trabalha sem parar, né? Então deixa eu ver lá do cara. Tô brincando, chega aí, Danilo. Que time você adora? Que time você adora? Santos, ou atual campeão paulista, né? Achei mais um Santista. E tem menos de 80 anos. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra toda a equipe do Sem Parar aí, que tá de parabéns. Meu supervisor que deve estar ouvindo agora, né, pra puxar o saco dele um pouco. E mandar um eu te amo pra Cris, que deve estar ouvindo agora, minha esposa. Meu amor, eu te amo. Se chupa, mano! As pessoas passam, de final. Pedágio é um sucesso. O mano disse que te ama também, viu, Santista? Sombra, galera da mesa, é isso, valeu! Boa, Veloso, Tetinha! Ô, Veloso, oi, mano. Instala nesse último aí, velho, um sem parar direto pro inferno pra ele. Mano! Essa forma genial encerra seu pedágio, sem parar, oh. Estádio 97, aqui em Osasco, na Avenida Esporte Clube Corinthians, Paulista, Poropopó! Depois eu falo, alô. É que é bom de você, mano! Valeu, Veloso! Um abraço! Falou. É isso aí! Boa, Tetinha! Esse é o pedágio sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É. Por exemplo, vejam o que representou o paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou aquele adesivo, o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile, hein? Fez muita gente sorrir por aí, não foi não? Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você que ainda não tem, você não tem ainda? Bom, tá esperando pra fazer o quê, cara? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Ô, Sombra. 97. Pois não, deputado Bolsonaro. Eu só queria dizer que eu fiquei muito chateado com a performance do Bernardo. Por quê? Ele foi tão bem. É por isso mesmo. Muito bom. E uma das alegrias que eu tenho é quando o Mota não tá, tá ok? Pelo jeito, agora o Mota rodou aí no pedágio, tá ok? Então, assim, aí agora o Mota vai estar toda hora aqui. Não gostei da performance. Eu vou ligar, amanhã de manhã tem que ligar pro senhor Palhacinho. Vou adquirir os direitos federativos econômicos desse tal de Tetinha aí. Não, a gente pode fazer um pedágio pro Mota, mas que não saia no ar. Ele fica falando. Ele fica falando em alguma praça. Nós vamos brincar de Cruzeiro e Palmeiras. Eu vou mandar o Mota pra amanhã. Aham. Porque o Domênico adora o Mota. Mandar de manhã. E o Tetinha pra noite. O Tetinha pra noite. Acabou a ideia. Companheira de motorista do pedágio também, né? Importante ele sair do estúdio, né? É tadinho, louco. Motinha tá lá fazendo o jogo, torcida estádio 97. Tá levando aí os São Paulinos que vão ver hoje a grande vitória de São Paulo no místico Morumbi. Será que ele já chegou no Morumbi? Toluca. Eu vou te falar, hein, Sombra. Ah. É um perereco pra chegar no Morumbi, ainda mais hoje, cara. Porque o Morumbi, as vias de acesso a ele, Marginal Pinheiros, Rebouças. O problema é Giovanni Gronk, né, mano? Cidade Jardim. Ah, é tudo entupido, trava cara. De um é jeito inferno. Ali que é terrível. O cara que vai pro Morumbi pela 9 de julho, o cara tá ferrado. Se ele descer a Rebouças, ele tá ferrado. Se ele tiver na Marginal Pinheiros, aí tá ferrado. É, eu vou te falar uma coisa, lógico, é complicado. Qualquer lugar em São Paulo no horário do rush pra você chegar é muito complicado. Agora, era pro 50 governo, mil negros indo pra lá, né, Sombra? O prometido, essa falta que faz o metrô. O prometido, né, pelo governo do estado de São Paulo há muito tempo, era a inauguração da estação do metrô, que ficaria a 1 quilômetro no Morumbi, quilômetro, ali no fim da Jorge João Saad, esquina com a Francisco Morato. Aí é bem longe de lá que eu moro ali. Só que acho que o consórcio que pegou pra fazer as obras não conseguiu continuar, não sei que rolo que deu, e aí tiveram que fazer uma nova licitação. E agora a previsão de entrega é para 2018. Deve ficar agora, se tudo correr bem. 2018, tomara que fique, porque pro torcedor de São Paulo, porra, com o metrô ali, cara... E Sombra, vou te falar, cara, eu sou prova viva disso, cara. Eu sempre, quando vou pra Arena Corinthians, eu deixo meu carro aí num shopping. Eu deixo no shopping, no estacionamento, e vou de metrô ou vou de trem. Quando eu paro ali no Tatuapé, eu já pego o trem, que é uma estação só, do Tatuapé até Itaquera. Quanto tempo você demora, mano? De trem é mais rápido porque ele não vai parando aí nas estações como o metrô. O metrô tem acho que 8 estações até chegar lá do Tatuapé até Itaquera, deve ter umas 8 estações. Você vai de passaporte? De passaporte, vai pro inferno. Mas querendo ou não, demora sobrar, quanto até tempo, a noite, mano? Até a noite, que todo mundo fala, ah, maior perreio, porque pra voltar depois é complicado, papapá. Acho que 80% dos caras que estão no jogo, ou pelo menos 70% das pessoas que estão no metrô. Jogo, foram de metrô. Vão de metrô, Sombra, porque é inviável, falar, cara. É inviável. Você tem aqui a Avenida Paulista, no fim da Avenida Paulista, você tem a linha que leva até lá. Uhum. Até hoje vai até o Butantã, né? Amarela, não é? Acho que é amarela. Amarela. Até lá. Então você vê, você pega aqui, no final da Paulista, você pega o metrô, você desce, aí vai Estação Oscar Freire, e vai indo até o Butantã depois, aí só acho que mais 1 ou 2 estações é a Estação São Paulo-Morumbi. Você vai, pô, se eu saio daqui agora às 8 e tanto da noite pra ir pro Morumbi, não dá. Eu moro lá. Chega. Sabe o que eu faço hoje? Chega. Eu já tá com a minha mãe. É verdade. Eu tô torcendo pro São Paulo perder, não. Você liga, mas ela leva o namorado dela, vai. E vai você e o namorado? Não, eu não vou com o namorado. Você chama ele de padrastinho? Não, o Edu. Padrastinho? Não, chama Edu. Edu. Ei, gente boa, Edu. Não. Edu. Seu genro é muito legal, o seu enteado é muito legal. Muito obrigado. Ó, eu torço contra o São Paulo não por causa de futebol, mas é porque eu não quero mais um dia ter que chegar em casa 11 da noite. Se passar, vai ter mais um jogo lá. Agora, se tivesse aqui João Metrô, pô, rapidinho. Pega rapidinho. O metrô aqui, conexão ali, chegou lá, acho que em 40 minutos tá lá no jogo. Mas o Rudy falou que é distante ali. Não, Butantão, não, desculpa, o metrô Butantã. Ah, tá. Eu não ouvi. É distante, o metrô Butantã é distante. A estação lá, tanto Arthur Alvim quanto a Itaquera, as duas estão posicionadas ali a menos de 1 quilômetro do estádio, acho que dá 800 metros. É rapidinho, velho. É rapidinho. Se você está procurando um carro novo, tem uma dica para você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição para crítico nenhum botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Onix, o carro mais vendido do Brasil, a partir de R$ 37.690 e taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com transmissão automática grátis e taxa zero em 30 vezes. E ó, outro dia eu fui numa concessionária Chevrolet, entrei no Prisma e vou dizer uma coisa, hein? É esse o carro. Visite, conheça. Até quem não esperava vai se apaixonar. É só até sábado, aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazemos um trânsito melhor. Estádio 97 vai para a última ligação de hoje no 3284-7097. 3284-7097. Mas antes, eu tenho um recado muito importante para você, ouvinte do Estádio 97. Olha que legal, olha que bacana. Aliás, chegou uma mensagem aqui, deixa eu ver, coisa importante aqui, deixa eu ver aqui. Olha aí. Ó, atenção, pra você torcedor de São Paulo, hoje a operação da linha 4 amarela, pelo menos aqui tem até a estação Butantã, sim, funciona até 18h30. Já ajuda bem, porque o jogo acaba no máximo... Hoje acaba 11h30. 15 pra meia-noite no máximo. Meia-noite. Então você tem 45 minutos pra chegar até a estação Butantã e dá, hein? Então, ó, correr, viu? Galera, não, mas dá. Dá. Passinho acelerado, 20 minutos, maratona de Olimpíada. Mas dá, então até 18h30. Valeu pela informação aí da galera, hein? Muito bacana. Show de show de bola. Olé. Agora, é muita informação, né? Ó, atenção, hein? Estão abertas as inscrições para o nosso segundo torneio Energy Poker. Ah, aí, ó, estão baralhão, mano. Estão abertas as inscrições, hein? O torneio vai ser no Promag, no Centro de Convenções, na Casa Verde, lá em Domenico City. Vai acontecer nos dias 17 e 18. Boa. Tá bom? Teremos três etapas eliminatórias, três turnos, na sexta e no sábado. E a final no domingo, no dia 19 de junho. Para passar para a final, basta o jogador se segurar com pelo menos uma ficha até o 14º nível de blind. Olha que bacana, hein? Muito bom, muito legal. Então faça já sua inscrição para... Olha, o primeiro torneio, nós tivemos aproximadamente 600 participantes. Foi uma coisa do outro mundo. Foi legal, né? Foi uma loucura. E três semanas antes do torneio, se esgotaram as inscrições. Então, faça já sua inscrição. Acesse lá, torneio maravilhoso, energypoker.com.br. energypoker.com.br. Vai acontecer no Promag, no Centro de Convenções, lá na Casa Verde, nos dias 17, 18 e a final no dia 19 de junho. Pô, é logo depois do resort, hein? Inscreva-se já. Show de bola. energypoker.com.br. Visite o seu site, está maravilhoso. O site está muito legal, com toda a explicação, toda a mecânica do torneio, do campeonato, a premiação, até onde vai a premiação, você vai pirar. Quem participou, não tenho dúvida, vai estar de novo. E quem não participou do primeiro torneio Energy Poker, vai jogar de novo, não tenho dúvida disso. Acesse lá, energypoker.com.br. Torneio fantástico, olha. E o lugar lá onde vai ser o Promagna também é muito legal, hein? É, oh. Nota 10. Vamos lá, último ouvinte, 3284-7097. Vai tocar o Asdrúbal, Dodô! Mais tarde, na sala de justiça... Eu postei uma caricatura minha no Instagram, ô Sombra. Tá demais, mano. E no Facebook. Aí um cara aqui, ó. O cara chama Denício de Paula. Denício. É, não é Benício, é Denício de Paula. Sim. O cara falou assim pra mim, Sombra. O cara foi gente boa com você, ele fez uma plástica em você. Você é mais feio do que letra de médico em cima de um trator na estrada de terra. Só que o cara mandou bem, mano. Agora tá exemplo teu pai, mentira, véio. Mentira. Maurício. Morico é lindo. É. Morico é lindo. Não, e ele botou umas olheiras no mano aqui, velho. Caramba, velho. Não, o cara mandou bem, o cara desenhou legal. Meio Tim Maia essas olheiras aí. Não, o cara mandou bem. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. É o Diego, tudo bom? Beleza, você, Dudu? Beleza, Diego do quê? Diego Júlio Melo de Vasconcelos. Melo de Vasconcelos. E isso. Quantos anos você tem, meu velho? Opa, não entendi. Quantos anos você tem? 27. 2.7. E o bairro? Parque do Lago. Ah, amigo, não ouvi, amigo. É, Dona Sul, Jardim Ângela. Ah, aí, pá! Aí! Aí! Do lado. É o que eu conheço, eu morei. Amigo. É ridículo, né? Ridículo, velho, ridículo. Não, é a coisa mais igualzinho. Ridícula. Então, tá bom, velho, e o time? É, Verdão, Dudu. Opa, Verdão. Tinha o Pelas, fica quietinho. O Pelcatsu. Ai, vocês ferraram outro. Vocês pegam quem hoje na Libertadores? A gente tá fora, treinando. É, mas não estamos fazendo feio, não. A gente tá treinando pra ganhar o Brasileirão. Ah, é, mas não tá treinando pra fazer outra coisa. Mas não estamos fazendo feio, não, desculpa. Ai, ficar mais duas semanas e sair, dá na muda mesma. Nada, muda nada, muda, filho. Ah, muda. Porque não muda nada. Eu vou te aloprar. Não muda nada, filho. Não, muda não. Nessas muda duas nada, semanas não. Eu te alopro. Ô, Jojo. Alopra. O que adiantou assim. Aloprar? Jojo. Alopra e sai. Então, duas semanas de treinamento mais pra nós. Lógico que é. Lógico, não tem as dúvidas. Fizemos certo, viu? Ô, velho, e aí? Curtiu a troca dos jogadores, os dois aí que foram lá pro Cruzeiro? Ah, não curti muito não, né? Porque... Acho que esse Fabiano aí não, nunca jogou nada lá. Acho que eles mandaram os restos pra gente, né? Acho que não foi muito bom, né? Mas também o Robinho também não tava jogando nada. Falaram do Rafaelzinho, viu, Jojo? Rafaelzinho? O Flamengo e o Fluminense que estão querendo ele. Ah, é? O Rafael, né? Ah. O Rafael. O Rafaelzinho lá, o Rafael. Fala, velha, quem é? O Rafael. Esqueci o sobrenome. Rafael o quê? Marques. Aí, tá vendo? O Galinha sabe mais que você, Jojo. Você não sabe o nome do jogador do Palmeiras. Pô, você que tá falando errado, trouxa. Véia bisca. A véia é uma carota. Ah, você veio no swing, por que você não vai agora, então? Ah, não, eu a véia no swing. Eu não gosto de pagode, já falei. Eu gosto de bolero. Eu gosto daquele bolerista Carlos Cereto lá. Carlos Cereto? Você não gosta daquele Glory Hole? Não é isso que curte? Nossa! Que é isso? Vai pra lá! Não. Para de encher o saco do Domênico. Eu gosto de Gypsy King. Gypsy King? É. E Pepino de Capri? Ah, eu gostava, só gosto do Pepino de Capri. Benito de Paula. Ó, viu os três tenores, Jojo? É. Eu Carreira. Eu tenho LP. É. É do Carreira eu gosto, viu? Não, é o Pablo Carreiras, é isso? Não, é o... Augusto. Que é Augusto? É, Thiago Pavarotti. Não. Plácido Domingo. Mas o Pavarotti morreu, vó. Eu sei, mas eu tenho LP dele até hoje, ele grita. Você tem LP? É. Eu ponho lá no Nossa, você mostra hoje um LP, um disco de vinil pra um jovem, ele fala, meu, que é isso? Que é isso? Ah, mas que vou te falar, Assombrado, tem gente ainda que defende que o som do vinil... é mais puro do que o som. Não, não é que tem gente que defende. Ah, é mais puro. Não, tem gente que fala não, agora, tem isso pessoas é balela. Especialistas que Será? Dizem que isso daí é uma lenda, cara. É. São audiófilos. Pera só um minuto. Não existe a menor possibilidade de um som análogo ser melhor que um digital, gente. Vocês estão loucos. Isso é a menor possibilidade. Tô boiando. Mas sabe que é análogo, Vieira? Ah, eu conheço analógico. Mas é... Então, análogo e analógico é a mesma coisa. Som análogo ou som analógico, como queira, não tem problema. Não tem como, Domênico. Não existe a menor possibilidade. Quem me falou foi engenheiro. Uhum. Não existe. Não, mas não tem como. Não, eu não, eu só tô o digital que sempre acredita. Então, eu já vi gente falando isso. E olha que eu sou um fã de vinil, sou um colecionador de vinil. Mas não tem como, cara. É que o vinil tem toda uma... Não, tudo bem. Uma tradição. Agora você virar e falar assim, o disco importado tem mais qualidade que o nacional? Tem. Aí sim. A qualidade do vinil. A qualidade do vinil. A gramatura do vinil. Ele é um vinil melhor, mais suco. Bem... É isso. É. E aí sim, um vinil com outro, você pode até comparar. Oh. Esse aqui tem um som melhor que esse. Agora, você comparar o CD com o disco, não dá. Ô, Domênico. Um é digital, outro... Ô, Domênico. Fala, calção. Analógico, não dá. Dodô. Fala aí, ó. É uma José pergunta Carreira, viu, musical. Sombra. O que você acha melhor? É esse som do cinema estéreo hoje ou da época do cinema mudo? Você tá louco, né, vida, casão? Porra. Você não sabe, meu? Ô, velho, você tá curtindo o trabalho do Cuca? Cinema mudo e nada. Ou não deu pra perceber ainda? Não, deu pra perceber um pouquinho já, né? Porque o Marcelo Oliveira era muito parado. E o time já deu uma mudança, né? Contra o Santos já foi diferente. É, deu pra perceber também que o Cuca consegue fazer algumas movimentações durante o jogo, né? Movimentações táticas, mudar. E o Marcelo já não tava mais fazendo isso, né? É verdade. Ô, velho, infelizmente nós estamos com um tempo bem esgotado, velho. Que vai ter jaca já, uma jaca desgraçada. Então manda teu abraço pra alguém aí, meu velho. Vamos lá. Ah, manda um abraço aí pros caras do Resenha, um grupo aqui no Ads. A Resenha? A galera lá do Trampo. Do Trampo. O Rido, o... É, e pra minha família aí. Boa, velho. Não é nóis, cara. Valeu, meu, um abraço. É, falou, Fiote. Fala aí, pode falar. É, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Deixa eu ver se você ganhou o kit top aqui. Não sei se é essa frase não, cara. Não. Errado a sua frase. Como assim não sabe? Ajuda não, não é essa frase não. Proteção e diversão? Proteção e diversão, só com o Bozão. Ah, agora Bozão. Você ganhou o kit top, velho. Boa. Ganhou o kit top agora. Valeu, meu velho. Tá bom? Valeu, Dudu. Valeu. Um abraço. Todo mundo aí, chupa mais. Vai pro inferno. É. Não ganhou mais o kit. Sombra. Rasguei teu prêmio aqui. Mano, vamos falar do Extra? Opa, por favor. Vamos lá, Sombra. É isso aí. Você merece abrir o placar com o Extra Gol, cara. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura coração! Pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa? É dia de jogo e jogo dos bons, hein, cara? Então é melhor você abastecer a sua geladeira com muita Itaipava e ver o seu time dar um show de bola e tomar aquela Itaipava bem gelada, né não? É, moleque, aí sim, hein? Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato, cara. E você? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e com a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos e família, Itaipava, o Extra é o dono da bola, cara. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra, cara. E lembre-se, beba com moderação, hein? É isso mesmo, estádio. Só uma informação rápida do Santos Futebol Clube. Informação. Ontem as contas do Modesto Roma em relação ao 2015 foram reprovadas. Eita. É, foram reprovadas. Por dois votos foi reprovado. 83 e 81 foram reprovados. E há quem diga até que isso pode abrir uma brecha para acontecer o impedimento do presidente do Peixe. É. Ah, aí, o Azedão, trouxa. Trouxa. Parmeira contratou o Xexê lá do... Xexê, velho. Contratou o Xexê. Segundo ao All Sport, acabou de atravessou dar... o Corinthians? É. Mais Palmeiras uma vez. Supera Corinthians e acerta a contratação de destaque do Aldax. É o Xexê? É o Xexê. Mais uma vez passou na frente. Porque, na verdade, ele é meia, mas tá jogando de lateral, não é? Né? Ok. Estádio 97, tem energia, só, 97 FM. O Tietchan entregou o currículo no Corinthians. O Corinthians fala aí, Domênico, quem ganhou o boné Vista Aérea? Ah, Diego Júlio. Diego Júlio, Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br? Vamos. Beleza. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Onde nossa grande Hermínia Lima. Boa. Ah, dona Hermínia. Só tem 3 dias úteis para passar Paulista 1439 nono andar, tá bom? Beleza. Boa. Um abraço pro Márcio Rivelino, pra toda a galera do Ioko aí no Morumbi, o melhor restaurante japonês. Ô, Márcio, vou aí, hein? Muito legal. Eu estarei em breve aí comendo no Ioko. Eu, Marcinho Rivelino, Rudy Landucci, a mãe dele. Boa. Sobrar, quero deixar, mandar um abração. Não, o Márcio ficou bravo, que você não vai no Ioko lá no Morumbi, que é do lado da tua casa. Do lado casa. Da tua casa, seu vagabundo. Chamou. Acabou de chamar. Ô, Sombra, quero mandar um abraço pro Luiz da Copa, São Paulino, que tá ouvindo a gente. Falou que vai ser 3-0 São Paulo hoje. Aí passou. Se for 3-0, já foi. Já passou. Foi? 2-0, eu acho que... Também já vai. Eu acho que o São Paulo... vai tranquilo. 1-0, São Paulo faz gol lá. 1-0, eu acho que é pouco. Muito valeu, bem. Luiz. Um abraço, meu velho. Aqui, Sombra, rapidinho pro Edson, pro Ricardo Pompom, pro Felipe e todos da UBS Vila Isolina Mazei. É isso mesmo? É, Isolina Mazei. Boa, vamos lá então. Um abraço pra rapaziada aí. Tamo junto. Estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tem pequeno intervalo político, na sequência, Night Sessions. Há dias que valem por anos na história de um povo. Nós, brasileiros, estamos vivendo dias assim. Um golpe contra a democracia está em curso. Ele não é um golpe contra um governo, simplesmente. Ele é um golpe contra os seus direitos. Temer e Eduardo Cunha, os pais dessa farsa, querem o poder a todo custo. Um possível governo ilegítimo desses dois, só para começar, tira o direito dos trabalhadores, diminui as conquistas sociais, entrega o pré-sal para os estrangeiros. Não é de hoje que os golpistas vêm tentando derrubar o governo da presidenta Dilma. Em outubro de 2014, na primeira tentativa de golpe, exigiram a recontagem de votos. Em abril de 2015, não satisfeitos, os golpistas encomendaram pareceres de juristas para tentar derrubar a presidenta. Poucos meses depois, em julho de 2015, os golpistas mandaram pautas-bombas para o Congresso, dificultando a redução de gastos previstas do governo. Falaram em pedaladas, vazaram muitos áudios e usaram todo tipo de manobra sórdida para assumir o poder. Tudo isso para desestabilizar o país. Afinal, para os golpistas, quanto pior, melhor. Mas nada, nenhuma acusação se sustentou ou foi comprovada, porque não há crime de responsabilidade. O Brasil inteiro acompanhou a sessão da Câmara que aprovou o prosseguimento do impeachment. O que assistimos foi um grotesco espetáculo de um conluio encabeçado pela dupla Temer-Cunha. Não houve debate sobre a denúncia. Vimos uma aliança formada para aplicar um golpe na democracia e na presidenta Dilma, que não enriqueceu, não tem contas no exterior, nem é investigada por qualquer crime. Ao contrário dos golpistas, alguns até estampam manchetes nos jornais com denúncias de envolvimento em corrupção e na Lava Jato. Você se sentiria bem governado pela dupla Temer-Cunha? Temer diz no seu plano que o governo federal cometeu excessos criando programas sociais e ampliando beneficiários. Ou seja, ele está dizendo que o governo errou em aumentar programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Acabar os gastos obrigatórios com saúde e educação. Acabar com a política de reajuste do salário mínimo. No plano, o Congresso decide se vai aumentar ou não os salários. cortar benefícios da Previdência. Ou seja, você vai trabalhar mais para se aposentar. O plano inclui também a volta das privatizações. O governo repassa a infraestrutura e logística do país para a iniciativa privada. E a exploração do petróleo e do pré-sal serão entregues aos interesses estrangeiros. Esse não foi o projeto vitorioso nas urnas. E não é ele que vai construir o Brasil que todos querem. O projeto de Temer, se for vitorioso, não acaba só com a democracia, mas também com os direitos de quem trabalha. Por isso, o PCdoB está na luta contra o golpe, nas ruas e na Câmara dos Deputados. Dizer que vai votar contra a corrupção, colocando Michel e Eduardo Cunha como presidente e vice, é de uma hipocrisia que não tem tamanho. Quando olha pra cá, vê os cabras que já tiveram na Veja, tiveram no Lava Jato. O Tribunal de Acessão foi montado com o inquisitor na frente, seu Eduardo Cunha. É um partido que tem história, princípio, coerência, lado e coragem. O PCdoB vota não ao golpe. Em defesa da democracia. Que é que hoje está vivendo uma farsa dirigida por um réu de processo de corrupção no STF. Esse processo está se constituindo numa farsa. Eu digo não a esta vergonhosa fraude jurídica e farsa política. Nós somos madeira de lei que cupinam roi. E aqui o PCdoB vota por aqueles que tomaram pela democracia no nosso país. É por isso que eu voto não. Em respeito aos trabalhadores que usam o vermelho da luta e a bandeira do Brasil, do campo e da cidade, que estão nas ruas, com muito sacrifício e convicção, dizer: a luta apenas começou. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. A bancada do PCdoB na Câmara e no Senado sempre combateu projetos que tentam tirar os direitos do nosso povo. Nós defendemos as conquistas do Brasil e dos brasileiros. O Temer já falou que viveremos momentos de grande sacrifício. E sabe quem mais pagará essa conta? As mulheres. As mães que veem suas famílias sofrendo com a diminuição do Bolsa Família. As trabalhadoras que vão perder os seus direitos. As mulheres que perderão o sonho da casa própria com a diminuição do projeto Minha Casa Minha Vida. Eu, como mulher, representante do PCdoB no Senado, votarei em defesa desses direitos conquistados. Agora, mais do que nunca, precisamos de você, da força da mulher. Vamos ampliar nossa participação na política. Vamos dizer não ao retrocesso. Vamos lutar contra quem sempre oprimiu e nunca deu vez às mulheres. Mobilizem-se, chamem seus familiares, seus amigos e juntas vamos dizer não ao golpe. Pela democracia, pelos direitos do povo, não vai ter golpe. Vai ter é coragem e muita luta. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. Nós do PCdoB queremos avançar construindo um país cada vez mais democrático. E vamos lutar contra esse golpe que querem dar na gente. Não vamos assistir parados essa tentativa de golpe dos privilegiados. Vamos lutar com coragem, defender a democracia e as conquistas da classe trabalhadora. Independente de sua opinião sobre o governo, é preciso defender um bem maior, a democracia. Transforme a sua indignação em luta. Vamos para as ruas, contra o retrocesso e contra o golpe. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. Numa democracia, as pessoas podem divergir e se manifestar. Mas o presidente eleito pelo povo, se não cometeu nenhum crime, só pode ser trocado nas eleições marcadas na Constituição. Por isso, não podemos aceitar esse golpe disfarçado de impeachment, que tornou a política uma guerra. O que o Brasil precisa é de serenidade para enfrentar a crise e voltar a crescer. O que leva uma pessoa às ruas? Carregar uma bandeira, soltar a voz, defender seus sonhos. O que leva uma pessoa às ruas? Dizer não ao ódio, não à mentira, não à intolerância. E o que leva o PCdoB às ruas? Não é um motivo nem outro, mas milhões deles. Milhões de rostos que depositaram nas urnas suas esperanças de um futuro melhor. Milhões de vozes que não se calam diante de tanta injustiça. Milhões de braços que dia e noite trabalham duro para fazer do Brasil um país mais forte. Milhões de olhos cheios de esperanças de que um dia, finalmente, verão o fim de toda desigualdade e todo preconceito. O que leva o PCdoB às ruas é o Brasil e seus milhões de brasileiros. O Brasil possui quase 17 mil quilômetros de fronteiras com 10 países vizinhos. Um espaço aéreo continental que cobre todo o nosso território e um oceano de 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, a nossa Amazônia Azul. Para preservar esse patrimônio, o Brasil precisa de uma política de defesa que afirme nossa soberania, nossa integridade territorial e que proteja nossas riquezas naturais, dentro do princípio de que para que o país seja pacífico, é preciso ser forte. Estamos construindo uma civilização empreendedora e criativa. Não podemos abrir mão dos direitos do nosso povo. Não vai ter golpe. Vamos para as ruas defender a democracia. Eu estou do lado da verdade, da democracia, da liberdade. Eu estou do lado do trabalhador, do sem terra, do sem teto, de quem ficou sem chão diante de tamanha injustiça. Eu estou do lado da mulher, do artista, da juventude, das diferenças. Eu estou do lado dos menos favorecidos que foram às urnas e mostraram que, na verdade, são a maioria da população. Eu estou do lado do negro, do branco, do índio, do vermelho, do verde, amarelo e toda a mistura de cor. Eu estou do lado do Brasil, do brasileiro, de quem não se cala nunca, de quem dizem alto e bom som, não ao golpe. E você? De que lado está? Participe no 1º de maio junto ao PCdoB do maior movimento em defesa da democracia e dos trabalhadores. Termina aqui a transmissão do programa político partidário. A Brookfield Incorporações chega na Penha com o futuro lançamento que você tanto esperava. Ilha do Verde, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, 1 ou 2 vagas. São apenas 2 torres em um terreno único, do tamanho de 4 campos de futebol. Parque privativo com mais de 270 árvores, pista de caminhada, complexo aquático, academia e muito mais. Venha conhecer o stand na rua Manuel Leiroz, 400. Próxima Avenida Ticuatira. Ligue agora 3181-6070. 3181-6070. Democratas, gestão inovadora. Olá, sou Jerusa Reis de Poá. Nós, o Democratas, queremos transformar Poá. O Brasil está sendo passado a limpo. É hora de renovar. Poá merece mais políticas públicas de verdade que correspondam às necessidades reais da população. Chega de blá blá blá. Se você acreditar, vamos juntos em busca de uma Poá melhor. Democratas, novas ideias para um novo Brasil. Se você está procurando um carro novo, eu tenho uma dica para você. Nessa semana, a Chevrolet está com uma condição que crítico nenhum vai botar defeito. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Onix, o carro mais vendido do Brasil, só R$ 37.690. E taxa zero em 30 vezes. Prisma 1.4 com transmissão automática grátis. E taxa zero em 30 vezes. Entrei no Prisma e falei, é esse o carro. Chevrolet, até quem não esperava, vai se apaixonar. É só até sábado. Aproveite. Consulte condições. Todos juntos fazem um Brasil melhor. 99 Souls. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Essa mulher sabe pilotar? Bom, eu piloto um avião. Nesta empresa nunca teve uma diretora mulher. Agora tem. Futebol é para homem. E para as mulheres também. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo. A desigualdade na política. Venha fazer parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade e do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. A energia que te move.

rock to the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. When you go, what you leave is the work of art on my chest, on my heart. She went out to the haze in the morning gray. She went out and got lost in a tall hedge maze. Where'd you go? Where'd you go? Why'd you leave this place? On my heart, on my face. And my love is yours, but your love's not. And oh, I'm feeling fine. We made it to the coastline. Thank you.